Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Cheiras lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, o detentor de maior número de Chorume Oscars, o homem a ser batido nessa noite de gala, ele que adora o perigo, mas de depois do Ajão não fez mais nada, Wesley Zop! Há controvérsia isso daí. Depois do Ajão não fez mais nada. Não sei se não fiz mais nada. Dá desgosto pra mãe fazer alguma coisa? Não, então ele é fez. Ele fez. Não é fazer no lado positivo, mas não, é fazer. Não quero pagar o advogado do diabo, mas então ele fez. Obrigado, Gabriel. Já do meu lado esquerdo, ele que é o nosso menino com alegria nas pernas, ele que comeu mais cus do que arroz e feijão nessa vida, Gabriel Asmar. Olá. E olha que ele come arroz com feijão todo santo dia. Não, mas é o sustento pra nós. É que de final de semana a gente dá uma variada, come uma pizza, uma rosquinha. Mas cu é sagrado, né? Cu tem que ser todo tem dia. Todo dia, né? Cu é igual ar, né? Às vezes você até fica um pouco de tempo sem respirar, mas sem cu não fica. E hoje, deixando de ser substituto para ser integrante, entre pela porta, Anderson Negão! Aê, moleque! Mas peraí, cadê o Anderson Negão? Não, ele falou que não precisava substituir hoje. Né? Não, mas eu falei isso porque ele ia virar integrante. Meu Deus! Não, mas que... Não, não dá pra transformar um cara desse em integrante. Não, cara, peraí, vamos... Cara, falta no Choro Oscar, pô! Não, aí não. Não. Procura, localiza aí, que eu coloquei um rastreador no celular dele. Onde tá. Que ele tá? O cara está em Itaia, hein, desgraça! Ah, melhor lugar do mundo, né? Depois do Sumaré, segundo ele. Não, hoje ele ia se tornar integrante. Aí compramos faixa, parabéns pro novo integrante. Nossa. Bolo. Trouxemos o tatuador aqui que tatuou anos de cada integrante. Travesti saindo do bolo aqui. Pra quê? Pra quê? Pra nada. O cara faltar. Não, não dá pra... Hoje ele ia se tornar integrante. Não, mais um ano aí. Acredito que seja a vida é como uma escada rolante, né? Você vai subindo os degraus, subindo os degraus. Se você não desce na última parada, você volta do começo. Ah, sei que escada rolante você tá frequentando. Mas aquela tudo do bem. Simpson que parava em nada. Aquela que o pessoal vai subindo e você vai rolando os outros. Mas então, porra, cara, decepcionado. E gastamos 10 mil reais nessa festa. Pra quê? O cara não vim. Vai todo mundo cambada de filha da puta. Chuta essa travesti aí. O ano inteiro. Quero ninguém vai comer esmola. Cu de travesti agora. Porra, velho. Trouxe uma depiladora mas aqui. Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Gabriel Asmar? É isso que você quando você confia em substituto. Ele vai pra Itanhaém, você pensa o quê? Pegar a mulherada? Não, vai jogar um fifinha. Vai jogar o primo dele da sacada. É. Vai jogar o primo da sacada pra depois falar que socorreu. Vai varrer a casa da avó. Ah, não, cara. Eu fiquei um pouco chateado, hein? Isso é pra todos aqueles ouvintes que perguntam quando o Anderson Negão vai deixar de ser substituto? Quando ele merecer. É. Pelo jeito, nunca. Todo dia é um teste. E não ele, reprova, ele reprova sempre. Até que eu convenci os dois. Não, vai ser a posse dele. Ele merece. Não, você convenceu ou você ganhou na luta? Fala a verdade. É uma espécie de convencimento. Ah, então tá, aí sim, é verdade. Mas então tá bom. Let the dogs out! Aqui o host, líder da campanha, não vote Zop, eu, Douglas do Vicero Ganso, querendo colocar a voz da razão nesse público demente de showrooms aí. Veremos. Se você está chegando agora, esse é o Choro Oscar aí, o famoso Grammy da Podosfera, o Oscar da Podosfera, o maior prêmio podosférico existente aí. Então hoje a gente vai fazer a famosa entrega dos prêmios, a terceira edição do Choro Oscar, onde ficou liberado lá até o dia 23 de dezembro de 2017, para que fosse votado no nosso site o melhor do Chorume em 2017, o melhor da podosfera, como a gente já falou aí. Exato. Várias vezes. Esse ano tivemos, então, as categorias. O episódio mais sem sentido. Uma coisa comum. Tem, hein? Coisa comum. Todos, né? Todos estavam pra isso. Todos eles estão lá pra votar. O melhor episódio musical ou de jogatina. Porque esse ano tivemos poucos episódios musicais, então juntamos com o de jogatina. E poucos de jogatina. Exato. Então. O episódio mais instrutivo. Aí, fazendo acho que são todos também. Revolução na educação brasileira. Melhor participação em outro podcast, então, foi aquele episódio que gravamos em outro podcast. Lógico, tivemos várias participações aí, mas cada um tinha que indicar um. Exato. Então a gente indicava um, porém tinha sempre a opção do ouvinte colocar outro e indicar outro aí pra votação. É, o Negão falou, escolhe qualquer um do Nath Papo, que eu tô em todos. Exato, do meu podcast. Do meu podcast. Escolhe qualquer outro meu podcast. Do que eu sou podcast, não sou substituto. Tinha aqui o melhor podcast convidado, que foi quando veio um podcast só gravar com a gente. Sim. Então teve podcast, Los Ticos, Estalagem Nerd, teve o Paulinho do Codcast. Fermata. Teve o Thiago Rissuti do Galera do Raul. Teve o melhor super grupo de podcasters convidados, foi quando veio vários podcasts gravar de uma vez só. Sim, sim. E tivemos o e-mail mais engraçado, uma categoria nova esse ano, Wesley Zop, que eu não anunciei, mas o dono do e-mail mais engraçado, o mais votado, vai ganhar uma Connector no ano que vem. A gente vai mandar essa Connector pra pessoa por premiação. Ó, oh, que Que chique, hein? Por que ano que vem? Porque eu tô de férias, não quero mandar conector pra ninguém. Não, e por que conector? Pra recolher ali o líquido anal que vai sair por ter ganhado, né? De emoção. Exato. O clássico de sempre, melhor anedota estilo Ari Toledo, o melhor jargão estabelecido, o melhor episódio de 2017 e a categoria mais esperada, o melhor showover 2017, que incrivelmente o Wesley já está com uma camisa aí escrita Tríplice Coroa. Coincidência. Não, mas isso aí ele ganhou no asilo depois que comeu três velhos. Então essas são as categorias que foram votadas. Fiquei muito feliz aí. Mais de 1 trilhão de votantes. 1 trilhão? Mas foi pouco. Exato. E não repetido. Teve nome repetido. Ah, não teve... nome repetido. Não teve nem charás, né? Caralho! Muito bem. E antes, então, da gente partir para os nossos resultados aí do Choro Mosca, que todo mundo quer saber, Wesley Zop está afoito, suando igual um porco, mas pode estar sendo... Pode estar tendo uma parada cardíaca também. Tomara. Mas deixa eu ver o final. Vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é sempre o agradecimento aos nossos esboleiros que mantêm esse podcast funcionando, nos ajudando a consumir travestis e sorvete, as famosas chemales, chemalindas. E sorvetes, Wesley Zop. Muito bem. Então, Wesley Zop, como o Cosmo te orientou... O Cosme! O vendedor de doce. Sim, sim. A elogiar nossos esboleiros nessa semana, Wesley Zop. Não sei se eu contei pra vocês, mas durante essa semana aqui eu fui numa caçar pacas. Eu e o Cosme. Sim, foi em Cotia, não foi? Então, daí a gente tava lá... caçando pacas, capivaras, tal, roedores. Castores! Tem muito aqui no Brasil. Daí quando eu tava mirando ali, porque era só dardos tranquilizantes, que a gente não queria matar, não. Ah, não. Mas Lesop, ele pratica aí o vegetarianismo relativo. Ele caça os animais e extrai do animal a carne que o animal não precisa... Não vai ter falta. É, não precisa pra viver. Por exemplo, apêndices. Exato. Vesícula. Vesícula. Meio fígado. Meio fígado. Pênis pra ele chupar. Ali, ali. Do negão pra ele cortar fora. Ele chama de tira-gosto. Uma perna. Perneta, pode viver bem? Exato. Então você... tranquilizante, faz uma cirurgia rápida ali, então, 3 horas, tá, extrai. Vegetarianismo relativo. Exato. Né? Faz sabia que você sabia do termo. Ali, depois cresce de novo. Claro, pô. E daí ele, na hora que eu tava mirando, até ele me atrapalhou na mira na hora que ele me cutucou ali pra falar. É porque ele fala cuspindo. Também isso. E às vezes atinge bem a orelha, lá dentro da orelha, top, de saliva. Daí ele falou, viu, faz tempo que as pessoas não elogiam umas às outras com o nome de ferramentas pra se trabalhar com madeira. Daí, é verdade. Então, isso daí foi uma moda até 1965. É, depois que veio a moda da serralheria e tal. Daí, aí acabou, né? Aí não. A famosa guerra entre serralheiros e marceneiros. Sim. Onde carpinteiros não se metiam, mas. E daí tava, metalúrgicos. Mas torciam pro marceneiro. É, óbvio. É verdade. Então essa semana elogiaremos com ferramentas para se trabalhar em madeira. Sim. Muito bem. Antes de tudo, eu queria mandar um parabéns aí, lembrado por Patrícia Magalhães Castro Silva. Ela lembrou a gente que o seu marido, Edson Iris Lucas, que encontrou a gente lá na Comic Con, assistiu a gente lá na Comic Con, um cara bem bombado e gato, gostoso. Gato mesmo. Eu bati 3 punhetas pra ele e depois uma pra mim. Uma cunheta pra você, fala a verdade. Não, é, pra mim foi uma cunheta. E... então, essa semana vai ser aniversário dele, ou vai ser, ou foi, não sei. Então, parabéns aí pro parabéns, Edson Iris Lucas. Então, os nossos esmoleiros dessa semana foram Tainé Souza, como merece ser elogiada Tainé Souza, lá do Fermata, que também, ano que vem, começa um podcast não sobre gastronomia, sobre comida, Wesley Zop. Muito bom. Porque não precisa gastar pra comer. Né? Exato. Tem que ter gastronomia. E como, então, elogiar Tainé Souza, Gabriel Asmar? Uma bela plaina. Uma bela plaina. Um instrumento raro. Raro. Pouca gente conhece. E pouca gente sabe usar. Pouca gente sabe usar. E que dá o um acabamento final na madeira. Você deixa a madeira em 90 graus. Sem strep. Sem strep. Assim como é o cintaralho de Tainé Souza. É feita de madeira? Não, mas é sem strep. Ah, é um strap-off. Então essa Tainé Souza, uma bela plaina. E o que falar dele que também precisa de um elogio, Wesley Zop? Quem? Pra se manter vivo. Porque a mãe dele colocou o primeiro nome de Gleibson. Mas aí o pai deve ter pensado, deixa que eu conserto. Agora eu se consagro. Deixa com o pé. Daqui é gol. Vou meter na gaveta. Sem goleiro é gol. Colocou o segundo nome de Gregório. O Gleibson, Gregório da Silva. Qual o elogio que esse cara merece? Ah, uma serra-copo. Ótimo. Uma serra-copo que é muito importante aí pra você trabalhar com madeira quando você quer... Alto, buracos grandes. Ele tem um belo buraco. Quer fazer um furo perfeito. Ele tem um buraco GG, segundo as iniciais dele. Gleibson deixa ali um belo buracão à mostra. O buraco dele é o talo ali da Serra Copa. Cabe uma mão, bicho. Cabe uma mão. Cabe uma connector do Chorume ali. Mas tem que dar uma manteigada nela. Mas por causa do cabo. Exato. E o que falar de Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro, Gabriel Asmar? Opa, Carvalho é tupia, né? Ah, precisa de uma tupia. Que é um instrumento perigoso. O instrumento mais perigoso dentro da marcenaria, pra quem não sabe. Pra quem não sabe também, Ganso é marceneiro. Eu sou marceneiro. E você acha que é o mais perigoso? Não, não é que eu acho, não. É, eu tenho certeza. Não. Então a sua opinião é que é o mais perigoso. A minha opinião certa é que é o mais perigoso. Porque ela trabalha com uma lâmina muito afiada sim. O mecanismo de segurança não é tão seguro e ela corta mesmo pra valer. Inclusive dedos. Principalmente dedos. Corta mais dedo que madeira. E corta bem mais fácil dedos do que madeira. Ah, sim. Pra quem não sabe, a tupia é o que faz aquele acabamento das quinas. Sim, sim. Pra deixar aquelas molduras de quadro toda enfeitadas, trabalhadas, é feito por tupia. Então aqueles acabamentos de canto é uma tupia e combinou muito bem com o Paulo Henrique, porque o cantinho dele é todo bem acabado mesmo. E ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. É o famoso cu de tupia. Se ele trava ali, bicho, você perde dedo, não. Dedo sem unha, não importa. O negócio dele é investir no boquete, né? Deixa, não pega no cu, não. Então lembra, paca, tatu, tupia não. E o que falar de Lucas Vinícius Massolini Correia, Wesley Zop? Um serrote, mas serrote japonês. Pequeno. Que é o mais... É um serrotinho. Dentes tortos. Um serrotito. Aquele de cortar galho de árvore. Aquele de bolso, um serrote de bolso. Aquele de bolso. Você usa pra cortar palito de dente, né? Ainda é madeira. Quando acabou o palito de dente, você pega um palito de fósforo e transforma. Mas pra quando você quer um bom serviço manual... Um serviço no detalhe. Um serviço, mas tem que saber usar. Às vezes, você não tem dinheiro pra pagar uma puta, então você toca uma pretinha. Exato. É verdade. Não sei porque você tá falando isso. Não, mas é uma verdade. Mas é verdade. Muito boa observação. É só uma constatação. E o que falar de Rafael Castro Guimarães, então, Wesley Zop? Esse é um formão, né? Ah. Formão, é. Formão. É formão, né? É paramão. Paramão. Quatro mãos. É um goro. Esse é um cara feito pra mão. Então é um feito pra cunheta. Cara você feito, mete a mão nele. É fisting. Ele pede mais. Ele sempre quer. Eu acho engraçado do formão é que ele só trabalha com o martelo batendo atrás. É, tem que dar uma martelada. Só funciona levando carcada. E o que falar de Jean Carlos Saba Alves? Direi aqui a ferramenta mais importante pra se trabalhar com madeira. Camisinha. Daí você tá falando do Jonathan Madeira, que veio gravar com a gente, então é verdade. Cara, ele é muito exigente, né? Só com camisinha, ah, só cara. Com Engraçado, né? Que ele quer que você amarre a camisinha na testa e mete no pelo, é. Né? É, mas não, mas é com camisinha. É, fala. É porque sente tesão no cheiro do lato. Ah, tá. Usa camisinha de gravata. Então, esses foram os nossos esmoleiros. Pra você se juntar a eles, ajudar o Chorume a funcionar aí, vai lá no chorume.com.br/esmola ou adquira um produto nosso lá no chorume.com.br/lojinha. Onde lá, já falamos, temos a nossa Connector de vidro, 500ml ela cabe, Wesley Zop. Porra. Andressa aí, nosso ouvinte, falou que descobriu um novo... Uso pra ela, que ela serve muito bem como cinzeiro. Ah, imagina, porra, que quando ela me mandou essa mensagem... 500ml de cinza, cara. É, tá fumando um charuto cubano, né? Então, ela devia estar bêbada quando mandou isso, porque qualquer merda serve de cinzeiro, né? Mas tudo bem. Tá, então, inclusive de cinzeiro. Você compra a Connector, se usa o que você quiser também, não posso controlar o uso. Mas já que falamos de marcenaria aqui... Sim. Eu tinha um professor na marcenaria, que era o seu João, já contei uma história aqui onde ele foi um racista de merda, né? Não lembro. Já que eu fiz um trabalho, ele falou, puta, trabalho de preto. Ah, né? Sim. Com verniz, né? E só que ele era louco. Ele, não, sim, tô vendo. Ele vendia os armários e depois passava nas casas das pessoas pra que ele vendeu o armário, pra ver se a pessoa tava usando certo o armário. Oi! Tipo, se tava tendo uso adequado. Sim. Ah, sua criança tá pendurando nessa porta aqui, não é pra ela fazer isso. Ele tinha ciúme dos armários que ele construía. É igual aqueles caras que fabricam a espada, né? O cuteleiro lá vai... Não, mas tem um nome, a espada. Você tem que seguir toda a história dela, você tem que cuidar dela. Então os caras vão atrás pra saber. Nunca é da pessoa, só paga pra ter o privilégio de usar o armário dele. Exato. E ele dava, tipo... 10 anos de garantia. Mas também tá toda hora fiscalizando. Então. Loucão, um dia sim, dia não, o cara lá apertando os parafusos. Né? ele ia lá passar nos trambófes todo dia. Instalava o armário no plástico bolha. Né? É, aí dura mesmo. Então, lá também na nossa lojinha temos o... Os armários. Quem dera. Armários planejados do Chorume. Não, temos as nossas... camisetas, Wesley Zop e Gabriel Osmar, que agora estão sendo produzidas na confecçãozinha do Chorume. Aê! Todas já estão sendo feitas? Todas já estão sendo, a gente acompanha todos os processos de produção, desde a costura, da estampa, a gente está consumindo todo. Da coleta do algodão. Da coleta do algodão. O Wesley vai lá coletar com o toba dele. Da produção da tinta orgânica, ele... feita de esperma. Ele enfia tudo o algodão no cu pra coletar. Porque eu não posso coletar. Colhe esperma de cavalo com a boca. Pra fazer a tinta. Porque vocês falaram que é assim que faz. Exato. Atrás. Então, a gente está conseguindo acompanhar toda a produção. Por quê, Wesley Zop? Porque a confecção lá que fazia pra gente antes... fez um trabalho bem feito, mas começou a querer dar uma de cuzão, mandamos tomar no cu mesmo. Era burro na mesa, bicho. Então... Mas se não quiser tomar no cu, toma na caneca. E aí agora a gente conversou aqui, a gente assumiu a produção aí, então tenho o orgulho de dizer que as camisetas estão com a qualidade ainda melhor do que já tinham. Então lá na nossa lojinha você pode adquirir nossa Connector ou as nossas camisetas aí, para ajudar o Chorume a funcionar cada vez melhor. Muito bem. Outro recadinho que não muda muito para o nosso ouvinte, mas que é importante dizer para que ele acompanhe o que está acontecendo com a gente aí, é que fomos despejados do nosso estúdio que gravamos aí em 2016, 2017. É verdade. Quem teve o prazer de gravar com a gente aqui sabe que era um estúdio que a gente bacana, a gente estava construindo aí de maneira... Gradativa, mas estávamos deixando com a nossa cara. Tem os quadros aqui com os desenhos do Jânio, um quadro que a Bianca trouxe. Tem uma buceta de espuma pro negão ficar com vontade, ver se um dia uma cuceta, né? É uma cuceta. É uma cuceta. Ver se ele toma jeito na vida. Tinha fotos da Scarlett Johansson com roupa bem justa. Tinha o sofás. Tinha sofás. Tinha banheiro. Uma mesa nova. Uma mesa nova projetada por Gabriel Asbar. Então a gente deixou o estúdio aqui com a nossa cara, mas fomos despejados. Tudo bem. Sem medo de ser feliz. Tá bom. No mesmo momento que aconteceu muita coisa bacana com o Chorume também em 2017, vamos ter que trocar de estúdios, então, pra que o ouvinte saiba aí o que acontece. Sim, sim. Não, mas ainda bem que a gente é rico e milionário e tem dinheiro pra comprar outro. Claro. Pra comprar um, né? Porque esse aqui já não era nosso. Não era nosso. Senão a gente não tinha pra comprar o primeiro. Então, torça aí pra que a gente consiga um estúdio novo, melhor. Chorume não vai faltar, mesmo que a gente junte as nossas coisas e grave na praça. Mas, é melhor. Torça aí. Voltar pras raízes. Voltar pras raízes. Torça aí pra tudo descer. Ou a gente volta a gravar naquele galpão de 12 quilômetros por 12 quilômetros. Isso. Dava 12 quilômetros aquilo lá? Dava um pouco de eco. Dava um pouquinho. Mas acho que era por causa das cadeiras. Malditas cadeiras. Mas por que eu tô falando isso pro ouvinte? Porque graças ao ouvinte aconteceu muita coisa bacana esse ano. Chorume cresceu, o Chorume fez grandes participações, o Chorume esteve na Comic Con, graças aos ouvintes, temos que, lógico, agradecer a agência Protons, a Jujuba, ao Edson, ao Eloy, mas antes de tudo, eu sei que a gente só esteve lá por causa que os nossos ouvintes encheram o saco deles. Não, os nossos ouvintes são lindos e eu... São mesmo. E são fiéis. São fiéis. E se o Chorume conquistou alguma coisa, qualquer coisa, foi graças à nossa parceira de ouvintes aí, sim, que é maravilhosa e eu não tenho palavras. Quando alguém chega e fala, putz, eu gosto muito de ouvir vocês, isso aí ainda me assusta. Me emociona. Me emociona. O Gabriel não pôde estar na Comic Con porque é um cara que trabalha e faz muito sexo. Sim. Mas não trabalha com sexo. Infelizmente não. Não, porque senão estaria rico milionário. Tá tentando aí. E porque a Bia não deixa também. Mas... É verdade. E por falta de convite também. Aí eu duvido. Não sei não. Aí eu duvido. Eu não ponho minha mão no fogo. Mas então... tá. Vamos acreditar. Ai, que modesto. Se até o Wesley Zob, que é um leitão, tem convites... Gabriel Asbar. Exato, pô. O cara veste M, bicho. Não, se o cara veste M, é gostoso. Que adulto veste M? Ele não é baixinho. Não é. Mas tudo bem. Cara, tinha um vídeo que chegava lá, queria tirar uma foto com vocês e foi momentos... A gente queria tirar foto não, com eu eles, não falei, era não, eu sou fã de vocês, é claro, por ouvir a gente. Teve os encontros com os ouvintes, teve o Chuspa, teve o Chupa. Teve, foi muito foi legal. Foi legal, tudo, quando a gente fez, a gente falou, ó, nunca vai dar ninguém, sempre deu uma galera bacana. Da estou hora. Feliz, e ano que vem vai ter mais. Vai ter coisas vai ter mais gostosas acontecendo, não sei o quê, não, mas vai ter. Não, vamos nem falar, a gente sabe, mas não quer falar. Mas uma coisa que... acho justo falar pro nosso ouvinte é sobre um novo formato que o Chorume vai ter. Ah, sim. Hoje a retangular. Gente... retangular. Melhor. Mais redondo. Trapezoidão. Usa a topia por via das dúvidas. Aí, pra... Mas não coloque o pau na topia. Pelo amor de Deus. Nem o cu. Esse ano a gente teve um formato muito bem estabelecido aí. Um formato... Em áudio. Em áudio. MP3. Audacioso. Porque a gente faz coisa que muita gente fala que a gente é maluco de fazer também, que era fazer uma hora de leitura de e-mails, uma hora de episódio. O episódio foi pro ar com 2h30. A grande maioria desse horas, ano foi isso mesmo. Alguns com 2h40, acho que foi o nosso recorde. Foi. Pra quem não conhece os bastidores, a gravação era 3 horas. Quatro horas. 3 horas quando era só recado. 4 horas. E a gente viu que a gente acabava perdendo potência no meio do episódio. É porque fica ali 4 horas dando cu, tem uma hora que você não aguenta mais. As pernas doem, né? Não cara? Somos mais tão jovens. Prazer tem limite. A gente vai arredondar nosso formato. Você vai ter Chorume 2 vezes por semana. O Chorume vai ser quebrado em 2. Então, às quintas-feiras, você vai receber o seu episódio com os e-mails, onde a gente vai conseguir dar uma atenção maior ainda para os e-mails. Sim. Sim. porque vai ser um episódio exclusivo pra eles. Exclusivo pra vocês. É isso. É, exclusivo ouvintes. Pra vocês, pros ouvintes que mandam e-mails. Vai ter uma descrição dos e-mails lidos no episódio. Coisa que a gente não faz hoje em dia. Às vezes o cara nem lembra mais em que episódio foi lido e-mail. Vai facilitar também a gente procurar depois. Então vai facilitar, né? Aí você ter o acesso. O pessoal do Datafolha. E aos domingos ainda, um episódio discutindo a temática aí, que são as temáticas comuns do Chorume. Manuais, novas invenções, empreendedorismo, assim, educação, formato religião. De bigode. Exato. Então vai ser isso. Então, não pense. Toda mudança tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, mas pense que vai chegar no seu feed Chorume duas vezes por semana, mais bem feito ainda do que foi esse ano. Ótimo. Beleza? Então, a partir do ano que vem, a partir de janeiro, você vai começar a receber aí os episódios duas vezes por semana. Excelente. Excelente? Excelente. Muito bem. Só para deixar claro, hoje não leremos comentários, não leremos e-mails. Hoje é só choromós, cara, e comemorações, porque leitura de e-mails é trabalho. A gente considera aqui. É o nosso nicho. É o nosso nicho. Hoje é só é férias. Estamos de férias. Estamos bebendo em taças, champanhes, gala de travesti, que gozou na bicuda que levou. Gostava disso, não sabia. Exato. É que se acertou bem entre duas costelas, deu aquela envergada, ah, sabe? Daí não tem como segurar. Ou é sangue, bom, é, pode ser. Mas, então hoje é só diversão. Tem muitos áudios também que mandaram pra gente no WhatsApp, que não deu pra colocar aqui, mas a partir do próximo ano a gente coloca. Beleza. O Choro Moscar, sempre a gente aguarda algo especial pro Choro Moscar. No primeiro ano a gente fez o quê, Gabriel Asmar? Falou sobre o começo do Chorume e sobre os nossos projetos anteriores a ele. Como nos conhecemos, sim, também falamos sobre o início de tudo, falamos, sim, o quanto Wesley Zop foi bicho naquele momento. Vocês não sabem, o Wesley Zop impediu que um episódio fosse lançado pro ar. Várias vezes. Várias vezes, porque era bichinha, ficou com medo que a namorada dele terminasse com ele por causa do episódio. Não, e parece que ele tá solteiro. Parece que não adiantou nada. Mas tudo bem. No segundo Choro Moscar, a gente tentou vencer todos os e-mails que a gente tinha. Mal sabíamos que ia chegar mais uma caralhada de e-mails. Que tava vindo um tsunami. Mas chegou a zerar os e-mails, ou não? Naquele ano, sim. Zerou o e-mail, 2016, sim. Mas já não demos conta esse ano, mas continue mandando seus e-mails. Por não favor. Se preocupe. Então, vários ouvintes novos do Chorume chegam, a gente tem referências, muitas vezes eles não lembram, eles não sabem alguma história. E hoje, então, vamos fazer aí um catadão. Um catadão de histórias que a gente lembra, de coisas que a gente acha que importante que o novo ouvinte do Chorume saiba. Não, mas é um milésimo ali, né? Um milésimo, uma coisa pra se iniciar, uma coisa pra mais pra... Mais uma ode ao Chorume aí, as histórias nossas aí. E a termos criados aqui. Muito bem. Então vamos lá pra esse Chorume Oscar. With a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing dancing in the Jamaica! antes de começarmos, vamos abrir dois choromoscas aqui. Ah, já de prima? Já de prima. Abrir os famosos saquinhos de lixo. Saquinhos de lixo. Onde o Arnaldo separou aí os episódios, o melhor do Chorume aí em 2017. Lembrando que ele separou contrariado, ele não queria ter separado. Cê, não. Porque ele pode estar fazendo muito trampo. É, porque esse negócio de coleta seletiva não é com ele. É, exato. Ele joga tudo na casa do vizinho e fora. Foda-se. E tem sorte de não jogar pegando fogo. O vizinho agradece. Depois dessa, o vizinho aprendeu a agradecer. Então, o primeiro saquinho de lixo aqui, escrito, o episódio mais sem sentido, o episódio mais nonsense, uma das bases do humor do Chorume, onde a gente tinha grandes concorrentes ali, como, por exemplo... O episódio 76, Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Esse é um dos mais sem sentido que estava na lista. Estava na lista. Episódio 78, Histórias Incrivelmente Normais. O pior é que esse não é sem sentido, né? Tava no sem sentido. Episódio 91, Especialistas Especiais. Episódio 101, Como Se Manter Virgão. O episódio 106, Reforma Escolar. O episódio 114, que e-mail é esse? O episódio 115, Coisas Que Não Deveriam Existir. O episódio 118, Fim do Mundo, colocado aí também como sem sentido. Fora alguns outros aí que os ouvintes votaram e acrescentaram. Abrindo o saquinho de lixo aqui com 40,1% dos votos. Caralho! Boa. O episódio mais sem sentido de 2017 é o episódio 78, Histórias Incrivelmente Normais. Aê! O episódio onde Anderson Negão brilhou. Esse altas é... histórias, Anderson Negão. Foi bem esse que o ouvinte ouviu. Falou. Intermináveis histórias normais. Histórias que negando. Simplesmente foram normais. Lembrando que o Ganso foi totalmente contra esse tema. Eu fui totalmente contra. Porque... Gravou contrariado. Como 90% dos temas aqui. Tudo bem, mas esse foi mais específico. Mas esse realmente eu fui contra até o dia da gravação, até entrar na porta do estúdio. Tem certeza que tem que ser esse episódio? Exato, mas tudo bem, hoje é um dos episódios que... Premiados. Premiados, exato. E eu tenho mais orgulho, não porque recebeu o prêmio não, porque é um episódio aí que quebra. Paradigma. Quebra paradigma. Todo episódio tem que ter história maluca de Wesley Zobb talaricando alguém, pulando muro e coisas desse tipo. Não, não, senhor. Tem histórias incrivelmente normais, história do povo brasileiro, histórias do dia a dia. Histórias, você vai na padaria, só tinha pão. Isso é, é isso. É isso. E você foi pra comprar pão. Exato. É normal. Então, normal. Realmente, é normal. Fui pra casa e boa. Comi pão. Fui pra comprar 3 pão, tinha mais, levei 4. Decidi na hora, vai que eu como mais que uma. Mas não teve nem desconto, não. Não teve, não. No fim nem comi mais. Normal. No fim nem comi mais. Nem quis outro. Comeu um só mesmo e sobrou outro pro outro dia. Meio murcho, mas aí já tava bom. Pus no micro-ondas. É normal mesmo. Então, abrindo o próximo saquinho de lixo, o Choro Oscar para melhor episódio musical ou de jogatina. Oh. onde tivemos concorrendo o episódio 84, músicas que gostamos, mas nos matam de vergonha. Sim, o que eu tava bêbado, sim. Com a presença de Quilton da Massa. Isso, exato. Aquele que o Wesley faltou, né? É, não, eu estava presente, mas não, eu estava bêbado e demente. Não estava. É aquele que você chegou 2 minutos atrasado, mas não na gravação, em todas as piadas. Não sabe soletrar Blackass. Não tava, então não tava. Você não tava presente naquele episódio. Ah, tá, dessa forma. Então não ou tava mesmo. Foi o episódio que você faltou. Tudo bem. Episódio 85, Outras Verdades e Outras Mentiras. Ah, bom, sim, bom. Sim. Onde tivemos... Com Isabelita dos Patins. Isabelinha, exatamente. Sim. Episódio 98, Curradanha ou Stop, boa. Onde Gabriel Asmar venceu abraçadas Wesley Sop. Por 0.75, né? Lembro bem. Episódio 108, Músicas pra Curtir uma Fossa. Sim, sim. Onde tivemos aí o nosso Indião Madeira aí participando. Sim, sim, sim. O episódio 110, O Apocalipse Mendigo. Parte 2. E daí, veio aqui alguns dementes indicaram o outro, colocando músicas para meter em mamar, que foi do ano passado, esse cara então tem um problema. Tem que anular mesmo. Alguns indicaram aqui o 112, que eu acho que não foi jogo. O 112 música. Foi um se foda. É, então deve ter sido o Léo, que é idiota. Ah, bom. Queria criar alguma coisa. O Léo coloca lá, ele acha, será que eu não entrei? Na votação, né? Vai, põe e o... teve uma indicação do 105, o melhor filme pornô, que não foi um jogo. Não, foi um jogo. Foi uma criação de roteiro. Foi um brainstorm. Um brainstorm. É. Então, vamos abrir o saquinho aqui. O melhor episódio musical ou de jogatina. Isso daqui é tipo a categoria lá do... Melhor canção ou documentário, os caras juntam tudo, com 38,2% dos votos. Foi bem. O melhor episódio musical ou de jogatina vai para episódio 98, Curradanha ou Stop! Só queria deixar um comentário aqui, até agora eu estou 100% na votação. Você votou nesse também? Nos dois. Nos dois? Não votei nesse, cara. O mais sem sentido votei no mais recente. Incrivelmente normal. Eu acho que o sem sentido eu coloquei o do leitura de e-mails. Mas esse é o melhor episódio musical ou de jogatina. Nem lembro que votei, mas não votei no Curradão e o Stop. Mas parabéns aí! Um episódio Gabriel, né? Que devemos agradecer primeiramente a Gabriel, que, porra, jogou muito. Afinal, ganhou. Afinal, ganhou. Exato. Agradecer aí a minha neutralidade, que sem... Sim, sim. A sua imparcialidade e a sua modéstia também. Sem conduzir bem o jogo. Exato, exato. Parabéns. Mas também ao instinto Plataforma Geek lá... Com Bags e Nissin, que nos apresentaram esse jogo aí, a gente trouxe para o jogo a gente conhecia, mas não conhecia no podcast. Exato, ainda mais que agora não existe mais o Plataforma Geek, a gente vai se... A gente que a gente dominou essa porra mesmo. Se apropriar. E agradecer também ao Wesley Zop por... Saber perder. Saber perder, mesmo sabendo que ele ganhou uns 30 pontos ali roubado. Exato. Como roubado? Não, se você come a roubada, não importa aqui. Não tem a ver no com assunto. Não mude de assunto. Mas é que eu queria escapar disso aí. Muito bem. Esses foram os nossos primeiros dois prêmios da noite. Gostei. Wesley Zop, então, para o ouvinte novo, para o ouvinte que está chegando, que não fez a maratona ou não quer fazer. Sim. Mas que não entende uma referência. E qual você, referência nossa que você gostaria de pôr agora aí? Gostaria de colocar o famigerado Beto Jamaica. Beto Jamaica! peraí. Beto Jamaica! Beto Jamaica é uma referência que a gente tem de orgasmos. Que a gente grita, ao ter algum orgasmo, você grita Beto Jamaica. Essa é a piada Exato. Com o Beto Jamaica. Começou no episódio, eu não lembro o número, mas no episódio Minhas Manias. Exato, com o Lameu. Com o Lameu, participou o Lameu. Lameu que vomitou no estúdio. Faz falta aqui. Lameu do shampoo. O cara mais louco. Faz tempo que a gente não tem cheiro azedo no chão do estúdio, né? Ele que tinha um canal do YouTube, ainda tem. Mas não posta. Piadas do Lameu? Piadas do Lameu, mas que ele postava uma live dele comendo pastel, você vê como o cara é louco. E aí já fica uma referência aí também que a gente já falou de fazer uma live de 4 horas comendo pastel. É assim, sim. Que é o que ele fez. É pro Lameu. E da onde veio essa referência? Nas apresentações, quem faz é o Ganso, da cabeça dele. Te entreguei. Ele me entregou. Falando que eu tenho a mania, como era episódio de manias, que eu tenho a mania de gritar Beto Jamaica toda vez que eu tenho um Osgar, mano. Então, e que é verdade. Sim, mas... Mas já que tornou público, vamos usar. Exato. Só explicando de onde vem. Foi público. Então, Beto Jamaica serve aí pra... Pra orgasmos. Orgasmos. Com referência ao episódio 20. E caso você for o compadre Washington... quando o Beto Jamaica faz uma piada ruim, ele fala, Beto Jamaica. Caso você não seja aí, só use pra orgasmo. Daí é só orgasmo. Muito bem, e você, Gabriel Osmar, o que você lembra aí do... Temos aí uma mística. Uma mística. Não, é uma mística. Não. É o Wesley que se pintou de guache azul. Eu achei que ia estar igual aquele Blooming Group. Estourou uma caneta B. Exato. Mas temos uma mística aí que vem aí do primeiro ano de Chorume, quando ainda éramos mendigos magrelos. Eu acho que já não era. Tudo bem. Mas de que eu detenho o poder da monobola, né? Sim. Que veio de um episódio que eu não pude gravar. E daí, por quê? Porque eu estava fazendo uma cirurgia de remoção de testículo. Aí fica difícil gravar mesmo. Foi uma das únicas semanas que não teve episódio. Foi episódio lançado. Né, episódio lançado. Que eu não gravei, teve um monte. Não, sim. Não, mas foi o primeiro que você não gravou e daí a gente que daí não lançou. Não lançou. Mas foi a única semana. Eu acho que teve, quando minha filha nasceu, acho que não teve também. Não tinha adiantado nada? Não, acho que não teve. Ah, não, você pediu desculpa até lá, não. É verdade. Então foi o... Quando o Gabriel tirou a bola. Então, e eu quando que... tirei minha filha do ventre, né, minha mulher. Foi você que tirou? Então, tudo relacionado a singular, a um, a mono, a monobola, a bola, uma bola. A apresentação que ele faz. Tudo, sério, tudo isso é a bolinha bolacha de uma bola só. Sim. Tudo começou a partir da remoção de testículo. Tem um post lá no nosso site. Tem. Inclusive mostro meus belos peitos e minha tatuagem de um terço no braço. Mas agora já tatuou os outros dois terços. Já. Na época, só tinha dinheiro pra um terço. O cara quis pagar a tatuagem em 3 vezes. O cara falou, tá tudo em 3 vezes. Então, tá, né? O outro ficou em degradê. Né? Então, tá bom. Foi logo no começo do Chorume. Foi. Deve ter sido pelo episódio 5, 6. Tem aí uma falta aí. Falta um episódio, o episódio do testículo perdido. Isso. Que também existe a mística que seja Léo Oliveira. Né? Léo Oliveira. Porque Léo Oliveira é muito redondinho. Sim. Muito gordinho. Só que agora e fofinho. Tá... E fofinho. Agora tá emagrecendo. Agora tá emagrecendo. E também tem muito talento. E tem muito talento. Então só pode ser uma bola de Gabriel. Exato. E que fora do corpo criou vida aí. Grava podcast. Uma das místicas que eu quero trazer aqui é porque, pra quem não entendeu, o toba de Wesley Zop tem um nome. O cu dele, o ânus dele, tem um belo nome. Nome de Tina? Exato. Ou Lilitina. Lilitina na parte bíblica. Tina, que eu descobri, fui buscar a tradução, significa honrada. Tem que mudar isso aí, então. Mas, honrada, certo? É porque faz as honras. É. Então, é o Tina, é o nome dele. No episódio... Chorumelas Religiosas. A gente contou lá algumas convicções sobre religiões que a gente tem. Inclusive a história de Lilith, que seria uma mulher que veio antes de Eva, segundo a cultura judaica. E ali descobrimos que Lilith, na verdade, era Lilitina. Wesley Zop, o homem mais velho do mundo. Tava ali antes de Eva e sumiu. Pra onde foi? Foi comida pela serpente. Então o que mais sempre é comido pela serpente? O cu de Zop. Exato. Então o Zop carrega essa sina de ter uma tina. Mas da onde surgiu esse nome, Wesley Zop? Temos um grupo no Telegram e eu tava escrevendo alguma coisa relacionada a toba. E o corretor... dá a opção de tina na hora que você escreve toba. Testem aí, ouvintes. Escreva toba, vai aparecer uma opção tina. Daí foi tina. Daí... Foi o corretor. A partir dali, que dor na minha tina. A partir dali, ele entregou. Não é que a partir dali ficou, não. A partir dali, ele entregou. Que chamava o próprio toba de tina. Na verdade, ó, eu tô escrevendo aqui no celular, eu escrevi tina e ele deu a opção toba. Eu peguei o celular do Wesley, escrevi tina, a opção era toba de Wesley. Temos um grupo, como esse grupo chama, Wesley Zop? O grupo no Telegram é o Ouvintes Lameruxos, que é o mesmo nome que do Facebook, do grupo do Facebook. Muito bem, Ouvintes Lameruxos, e muita gente entra, mas não entende por que Lameruxos. É verdade. Lameruxos, pra quem não sabe, é um palavrão. É um palavrão. É um xingamento. É um xingamento que é coringa, você pode usar ele a qualquer momento. E que foi inventado nesta mesa, Gabriel Asmar. Foi sim. Eu que já tinha inventado o putz grilo. Participou... Coroado, né? Coroado. Participou dessa invenção também. Participei dessa invenção. Então... são muitos royalties. Exato. Que é o palavrão que inventamos, o lameruxo. Que o significado aqui acho que nem cabe a gente falar, porque não. É muito extenso. Ah, e outra, tem tantos palavrões que você não precisa saber o significado, você só usa. E esse veio do episódio de palavrão, sim, onde Clayton Kell participou. Exato. Isso. E ali... criamos um palavrão ao vivo ao e vivo. Pegou mesmo. Está sempre aí. Só usa, lameruxo. Lameruxo, esse dia fazendo o trânsito. Ô, lameruxo, putz grila, hein? Você agradeceu? Aquele só uso dele. Né? Então, inventamos um xingo, um palavrão. Se você quer saber mais sobre isso, procure o episódio de palavrões, onde foi inventado ali o xingo lameruxos. Exato. Então tá com raiva da sua mulher? Ô, sua lameruxa do caralho. E se ela é ouvinte, talvez ela até leve como um elogio. É, exato. Porque às vezes... você fala um palavrão. Você não gosta de ser chamada de puta safada. Mas... quem não gosta, pergunta aí. Não é se eu não gosto, é que bobagem. Não gosta. Então às vezes um palavrão é bem-vindo mesmo. Exato. Às vezes até pede. Me chama de lameruxa. É, temos a máxima aí de um outro ser mitológico. Outro ser, porque tina é a mitológica. Lógico. Tina não é mitológica, é real. Tina é uma realidade. Não, se leva beijo grego é da mitologia. Eu acho. Tina é uma realidade muito bem consumida. Aí pelas massas. Tá na boca do povo. Então, mas temos um outro ser mitológico aí no vocábulo churumelo, que é o Negão da Rola Branca. Ah, Negão. Sim. Não confunda, muita gente pensa que é o Negão da Piroca do WhatsApp. Nada a ver. Nada. Por quê? Porque o Negão da Rola Branca, ele foi citado num e-mail referente ao episódio de Folclore por um cara que tá sempre no caminho. Tá na trilha. Exato. Um cara lá. Sim. Renan Cirilo Alves. Isso, esse cara mesmo. Lá do Na Trilha Podcast. Isso. E ele contou sobre um folclore que existisse Negão da Rola Branca aí, né? É um folclore capixaba. Capixaba. Ele é capixaba. Sim. Ficou bravo que a gente não sabia desse folclore. Pô, você não conhece. Sabe? Não conhece. Mas se você entender a mística do Negão da Rola Branca, a gente... poderia ter conhecido e esqueceu. Exato. Por que, Wesley? Porque na mística, aí, no folclore, na história do Negão da Rola Branca... ele era um filho de fazendeiro com escrava. Isso. Exato. Que a única parte branca dele é a rola. A rola. E todo negro com a rola branca. Uma rola amaldiçoada. Amaldiçoada, porque toda vez que você vai dormir com pensamentos libidinosos... ele vem e te curra à noite. Te curra. Mas Daí você esquece. O esperma dele faz com que você esqueça. Faz com que você esqueça. Então, e na história, pessoa... ele fazia isso com quem? Com o pai dele. Com o pai dele, é verdade. ele corrava de vingança. De ódio. Exato, exato. E como o pai dele sempre esquecia, só acordava com dor no cu e melado. Melado. Então toda vez que você vai dormir com pensamentos libidinosos, pelo menos lá no Espírito Santo. É sim, lá. E ainda dizem que o Espírito é Santo. Você é currado pelo Negão da Rola Branca. E toda vez que você é currado pelo Negão da Rola Branca, aí não importando por que orifício... que você tu, esquece. Muita gente, vou dar uma chupadinha no Negão da Rola Branca. Não. Você vai esquecer, ele tem o poder aí de amnésia. Exato. E daí você esquece sobre o Negão da Rola Branca. Então sempre tem uma piadola lá no grupo falando assim, como que é essa história do Negão da Rola Branca? Daí tem os caras que já sabem e escrevem embaixo. Não faço ideia do que você tá falando. Não sei, que negão. Então, se você encontrou o Negão da Rola Branca, provavelmente você não lembra. Então, se você não lembra disso que a gente... tá contando, você encontrou o Negão da Rola Branca. Muito bem, uma coisa que eu queria lembrar aí também é a famosa história do filhote, né, cara? Não. A famosa história de como o Anderson Negão ganhou a alcunha de mentiroso. De mentiroso. É verdade. Eu não lembro, só sei que Anderson Negão trouxe para o Chorume uma história que ele tem um cachorro chamado Filhote. Tudo até bem. Aí é plausível. Claro. Tá bom. Aí é normal. É normal. O cara aqui tem um cu que chama Tino. É. Né? Exato. Pode ter um cachorro. Eu tenho um amigo meu que ele tem um cachorro que o nome dele é Cachorro. Então tudo bem. Tudo bem. É. Então o que acontece? Só que Anderson Negão falou que esse cachorro encontrava janelas por aí que eram fechadas pelo mecanismo de tramelas. Tramela, explica o que é uma tramela, Wesley. É uma lingueta que você gira ela pra poder trancar uma janela. É um gancho. Um gancho ou uma trava. Você gira. Sim. Muito bem, muito fácil de se abrir pra quem tem polegares opositores. Exato. Feito até, por pessoas que têm polegares opositores. Segundo ele, a janela do quarto dele tem uma tramela. E o Kel tem até vergonha de falar isso. Mas ele tem um cachorro, um filhote, que ia lá... E abria a janela. E abria a janela, mas ele só pegava a patinha, virava a tramela... Não é nem com focinho, não. Não, porque se é um trinco, o cachorro apoia a pata, então desce o trinco. Maçaneta. Uma maçaneta. Bateu, ele abre. Abre. Agora, na tramela, ele tem que fazer o movimento de girar. Exato. Não é ele nem, e ele nem falou que era com focinho, que o cachorro ia com focinho por baixo e batia. Falou que era capatinha. Não, era capatinha que o cachorro ia lá e abria. A partir daí começou uma guerra mental nesse podcast, onde a gente não acredita, ele tenta provar. Ouvintes querem acreditar que isso é real. Ele mandou aqueles foto. Aqueles ouvintes que são... que tem cachorros aí que desarma alarme, cachorros que desarma alarme. Não, se ele falasse, meu cachorro resolveu um cubo mágico, eu acreditava mais do que falar da tramela. Exato. E ele mandou uma foto provando. Que aí que deu o carimbo de mentiroso nele. Porque aí ele segurando o cachorro, com a janela aberta, ele tirou a foto e ele falou assim, não tinha ninguém nesse cômodo, só o cachorro. Como que essa janela tá aberta? Foi essa a prova que ele mandou. Então, começou a história do filhote, tanto é que temos a camiseta. Era isso que eu ia falar. Filhote, I want to believe pra você. Quem quer acreditar nessa história? Tá lá na lojinha, isso explica a camiseta. Exato. Então, se você já ouviu falar, tio, do filhote de cachorros que fazem coisas fantásticas, como abrir uma tramela, então foi baseado nessa história de Anderson Negão. Terminado aqui essa rodada, é cabível a gente abrir mais alguns sacos de lixo, Wesley Zop e Gabriel Asbar, sobre agora o episódio mais instrutivo desse ano de Chorume. Mas acho que todas as opções aí. We'll be right back. selecionado pela nossa equipe de especialistas, nosso estagiário Jorginho. Sim. Colocou lá episódio 76, Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Foi instrutivo mesmo. Instrutivo. Sim. Quem não quer ser um cabra macho moderno hoje? Exato. Só cabra machos modernos que já são. Não, eles não querem ser. Não querem ser mais ainda. O episódio 77, Putarias da Mitologia Grega, onde, apesar de ter aquele ouvinte que xingou a gente por esse episódio, falamos sobre putarias e mitologia grega. Foi instrutivo, porque muitas histórias ali da mitologia grega as pessoas não conheciam. E instrutivo porque a gente deu o nosso parecer. O nosso parecer é sempre instrutivo, né, claro, cara? E a Tainê participando aqui. Exato. Também, uma pessoa muito culta. Episódio 92, Manual do Jovem Cidadão de Bem, onde foi um episódio aí onde mostramos quem é e quem não é cidadão de bem. Manuais são instrutivos. Exato. E não é só você ir com a camisa da CBF fazer dancinha do impeachment na Paulista que você é cidadão de bem. É, uma boa referência. Não, né? É, Wesley Zop. Então, ali dividimos o mundo, bipolarizamos o universo e quem é e quem não é cidadão de bem. E não tem nada demais se a pessoa não quiser ser. Hein? Apesar do manual do jovem cidadão de bem, ele ser bem... Flexível. Bem flexível, exatamente. Também teve o episódio 97, Hora RH, que começamos a acabar com a crise no Brasil ali. É. Bom, agora onde as pessoas garantem suas vagas de emprego. Sendo mais honestas, é isso. Consegue emprego, Wesley Zob. Exato. Também o episódio 101, Como Se Manter Virgão, para aquelas pessoas aí que querem se manter virgão. Claro, e não sabe como. Não sabe como e às vezes não sabe nem que quer se manter virgão. Sim. Episódio 103, o Manual do Jovem Nerd, para... Nesse mundo de Star Wars, Guerras de Sabres, sim, Dragonfly, sim. A gente que ensina o cara aí a ser nerd. Exato, e com a ajuda de Thiago Cido. Com o Thiago Cido, que vai ano que vem gravar com a gente de novo. Sim, sim. Um episódio sobre histórias de chifres, histórias de corno. Exato. E por aí vai. Ele falou que ele tem muita história. Então. Mas vai também... ser um monólogo. Exato, outro stand-up dele aí. E o episódio 105, o melhor filme pornô do universo. Sim, o Brainstorm. Então vamos abrir aqui com 34,4% dos votos. O episódio mais instrutivo da podosfera em 2017 é o episódio 92, Manual do Jovem Cidadão de Bem. Ok. Ensinamos que arroz é por baixo, sim. Claro. Coxinha é pela ponta. Sim. Sim. Falando sobre política, religião, sociedade, saúde, esporte. E só que esportes outdoor não, porque esse podcast presta. Sim. Outro saquinho de lixo que vamos abrir aqui. Sacode. Sacode. Isso. Apesar de só ter aquele envelope. Ah, mas sei lá, né? Fica mais legal, né? Minha avó sempre falava isso. Melhor participação nossa em outro podcast. Muito bem. Onde indicamos Gabriel no Café com Porrada, mas muitos ouvintes indicaram você aqui também para no seu episódio lá no Coca-Tec. Opa. Ah, foi da hora mesmo. Que foi um dos melhores do Podosfera Unida aí, parabéns. Ficou feliz. Ficou chique mesmo. Anderson Negão foi indicado pelo Nat Papo que número dúvida, 4. Né? Que foi dúvida que ia ser o Nat Papo, né? Mas, não, por exemplo, ele que se indicou por esse, né? Mas eu gostei mesmo também da participação dele lá no Chico News. Sim. Mas fazer o quê, né? Coisa de amor, caso de amor, a gente não... Você não discute. Exato. Wesley Zop foi indicado lá no Etc. número 3. E o Wesley Zop, queira ou não, deu show nesse episódio, hein? Parabéns. Muito obrigado. Wesley Zop deu show lá. E eu me indiquei aí, um dos que eu mais curti fazer esse ano foi o Galera do Raul 50. Ah, boa! Onde contei a história da gordinha da trufa na íntegra, sem cortes, é versão do diretor. Friendzone ativa. Friendzone ativa. Mas também teve várias outras indicações aqui, indicaram o Zop no Natipapo, me indicaram lá no Grande Coisa que eu participei falando sobre centros da cidade. Sim. Mas é o que a gente fala, só dá pra falar um, não tem como. Se a gente falar de todas as participações aqui, fica muita coisa. Na verdade, a gente gosta de participar de outros podcasts. Exato. Só que não tem como, né? Tem uns que não lançaram ainda, que a gente participou. E daí, Arnaldão chega e fala, você tem que indicar um. Agora, vai! Dando tapa na sua cara. Entendeu? Você fala... Apertando seu mamilo. Se você fala que não, ele coloca o que ele quer. Exato. Só se você não gritar. Exato. Então, a gente indicou esse. E o episódio, a melhor participação em outro podcast, com 32,3% dos votos. Foi bem. Fui eu e Galera do Gal número 50, a história da gordinha da íntegra. Muito bom. Porra. E esse ano foi legal mesmo. Conhecemos todo mundo do Galera do Gal ali, foi muito foda, um podcast que eu curto muito, um podcast muito bacana. Foi uma honra estar lá. Mais honroso ainda saber que era pro Zop ter sido convidado lá e quem foi fui eu. Mas ainda bem que foi você, cara. Tem a história da gordinha da trufa na íntegra agora. Exato. Então, uma outra referência aí, se você quer saber sobre a gordinha da trufa, que todo mundo fala que eu comia no ensino médio uma gordinha que vendia trufa. E comia as trufas também. E comia as trufas. É mentira, infelizmente eu não comia nem ela nem as trufas. Pegava nem a mãe dela. Quer saber da minha história de amor, meu love? Com Little Fat of Chocolates. Ouça lá o podcast Galera do Raul número 50. Um salve aí pra edição dos caras, que é foda. Uma das melhores edições feitas aí na podosfera. Os caras são muito bons. Os caras são bons e eles nunca tinham tomado xingo. Até o Douglas participar lá. Começaram a chamar eles de machista. Eles de machista. Vocês são uns bosta. Não sei o que. Ele falou, não, gente. É mais pela piada. É o convidado. Mas parabéns, Douglas. Parabéns. Aberto esses saquinhos de lixos muito emocionantes. Sim. Com episódios espetaculares. Episódios que nos dão orgulho de ter feito esse 2017. Porque a cada episódio eu penso, a gente não tem como falar mais merda que isso. A gente desceu num nível muito baixo. Todo episódio se supera essa perspectiva. E eu fico muito feliz, e fico muito feliz ainda que os ouvintes se identifiquem com esse tipo de merda produzida aqui. Uma merda de coração. Não, os ouvintes são muito piores do que a gente. Tem histórias piores. Existe uma história aqui que eu vou pedir pra ele recontar, que é uma história que toda vez eu acho hilário. Ah, vamos ver qual que é. É a do Tamagotchi de Gabriel Asmar. Não foi contado em 2017, foi contado no episódio, acho que Traumas de Infância. Acho que em 2016. Né? É, mas porra, essa história eu acho muito boa. É, foi na minha infância, vou contar de forma breve, óbvio. Não, fique à vontade. Viajava muito pra um pesqueiro e tal, com a família e tal. Só sua família ali ou não, os parentes também? É, sim. Os asbares. Parente também chama de família. eu não, mas tudo bem. Só que mora na sua casa. Que é. Tudo bem, mas a família, né? Com parentes. E nessa dada circunstância, a gente tinha ido viajar próximo ao Dia das Crianças. Muito bem. Das Crianças. Uma boa temporada de pesca ali. Ou como aprendi no Open Kilton, Day of Children. Sim, sim. Day of Kids também Kids aceito. Kids também, sim. Nessa oportunidade parece que eu não tinha presente ali. Né? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas na década de 90 era bem comum. O pai vivia em crise dia sim, dia não. Então... Vendeu almoço pra conseguir a janta. E a febre do momento era o quê? O Tamagotchi. Tamagotchi. Você que não conhece o Tamagotchi, bichinho virtual. Sim. Seria hoje era... o Pou do celular. Isso. Só que na época não tinha celular. Então só vendia o Pou. Não, tinha celular, mas não tinha smartphone. E não era acessível também. Não era. Então o pessoal era produzia... aquele tijolão. O pessoal produzia um Pou, um bichinho virtual, a mesma função. Pequeno minigame ali. Era um minigame. Eu nunca cheguei a olhar dentro de um, pra você ter uma ideia. Era preto e branco? Como que era? Tinha uma tela de fundo, tipo, como uma figura mesmo. Mas um negócio bichinho, estático esse mesmo. Esse bichinho como que era? Era pixelado? Pixelado. Tipo aquela cobrinha do celular. Ah, tá. Isso. É. E você tinha, sei lá, 4 ou 5 botões ali com funções... Sei lá, um botava ele pra dormir, outro dava comida, outro... Limpava bosta. Era mais ou menos isso. Sim. Tudo bem. E daí você tinha que cuidar daquela porra. Limpava bosta era quando o Zop enfiava no cu. É. Né? Ah, botou... Dá na hora de apertar o botão de enfiar, de limpar a bosta. Ai, que delícia esse botão. Ai, que delícia. Era o maior botão, deixa eu avisar aqui. E era febre essa porra, cara. Era febre, cara. Todo mundo tinha. Porque junto vinha um tipo um chaveirinho, né? Então você pendurava em onde você quisesse, ele levava pra todo lugar. E era extremamente caro essa merda. Era caro. Pra crianças era caro. Não, até pra adultos. Não, mas eu tô falando assim, pra você comprar e entregar pra uma criança, era caro. E eu nunca tive um, primeiro, eu nunca tive esperança de ter um, porque era extremamente caro e... Eu também nunca tive, mas minhas irmãs tiveram. E eu tinha um cachorro, então eu pensava, mas eu já tenho um cachorro que eu já faço isso. Que eu tenho que alimentar e limpar a bosta. Não que eu limpe, mas eu tenho. E o Wesley Zobb já pensava, eu já aperto o botão do meu cachorro. E ele aperta o meu. E ele enfia o focinho. É uma troca. Ele enfia o focinho no meu, eu enfio o focinho no dele. Mas então, era um brinquedo extremamente caro. Sim, desejado. Por mais idiota que fosse. Desejado mais pela moda, porque às vezes a pessoa pegava e nem brincava mais. Sim. Não, porque acho que depois acabava a função dele ali. Não era legal. Não é. Nessa viagem, uma prima minha que tinha ido junto... viajar. Hoje ela é gostosa ou não? Não vou dizer isso. Então ela é. Pros outros ela é. Então é isso. Teve até um amigo meu que tentou muito. Eu sou os outros. Teve até um amigo meu que tentou muito, mas não conseguiu. O Churizo? É. Você ficou feliz dele não ter conseguido, não? Sim. Mas ela ganhou um Tamagotchi da minha tia. Que cor? Não, que cor é a sua tia? Branca. Não, e era engraçado que... Bom você ter falado isso, que eram umas combinações de cores absurdas, né? Tipo, um Tamagotchi roxo com botões laranjas. Sim, era chamativa. Era muito do vermelho vivo com amarelão. Então, era contrastante esse negócio. Os Tamagotchis não eram muito... Eles não tinham muita noção de moda, assim como os astronautas. Exato. E ela ganhou um... E eu não ganhei nada. Passei em branco ali. Só que, normalmente eles vinham numa embalagem, que imagina o quê? Um Tamagotchi ali, que a pessoa pegou e a embalagem colocou num negócio de vácuo. Sim. Então ele deu aquela chupada ali e teve a embalagem ter o formato do Tamagotchi. Sim. O que eu fiz? Lembrando aqui... O Gabriel é um cara muito criativo. O Gabriel é um artesão. É o cara mais criativo que eu conheço. Sim, é um cara muito criativo. O neto de São Paulino. Exato. Sim. Mas eu peguei essa embalagem, que tinha sido jogada no lixo, recortei ali, ó, em volta do vácuo com formato de Tamagotchi. Então, ou seja, você tinha um plástico em formato de brinquedo. Aqueles plásticos transparentes de embalagem. Isso. Sim, normal. E desenhei. Um Tamagotchi na telinha. Porra, bicho. Muito melhor do que eu esperava, porra. E daí, desenhou que com o que eu quero saber? Sei lá, acho que era uma caneta daquela de escrever em CD. Ah, plástico. Foda, foda. E deve ter ficado até melhor na questão das cores. a resolução era muito melhor. Claro. Porque eu não fiz com pixels, né? Pô, HD ali. 480p. Desenhou a cara dele assim, mano. Dando uma piscadinha, falando, vou abrir uma travessa. Exato. Mas daí que vem a questão, a máxima da história. A minha tia, que deu o presente pra minha prima, viu. E viu você se divertindo. Mais do que a prima, mais do que a filha dela, que ela gastou R$500 pra dar o presente. E daí ela não conseguia viver com aquela realidade. Deu um sobrinho que fez o brinquedo de graça. A cara do Gabriel é impagável. Ele até hoje não admite isso. Ele queria ter aquilo de amostra, né? Mas ela disse que aquilo era um lixo, que se foi jogado no lixo, tinha que permanecer no lixo. Então ela tomou o brinquedo de mim e jogou fora. O brinquedo, entre aspas. Não, mas na cabeça da criança virou brinquedo mesmo, pô. Ela tomou de você e jogou fora. Lembrando que o dele tinha bateria eterna. O dele era em pua, cara. Era muito mais legal, ele conversava comigo. E aí? Falava sobre o que eu quisesse. Falava sobre o cu da sua prima. Exato. Mas o que é o problema aí? Foi de graça, e foi do lixo, e foi mais legal do que o Exato. Original. Ela não admitiu isso. Esse é um trauma muito bonito na vida do Gabriel. Porque até hoje o olho dele sangra. O cu também. Cara, mas imagina, a criança tá brincando ali, vem alguém, toma e joga fora, porra. Não, o pior é que não faz sentido. Por que que a tia dele fez isso, cara? Exato, não, mas é recalque mesmo. Não faz sentido nenhum a sua tia ter pego isso. Ela é uma tremenda filha da puta, cara. Exato, porra. Porque não custou dinheiro pra ela? Nada, tava no lixo. Tava no lixo. Você tinha que idade, você lembra? Não, mas 10 anos, vai? Acho que menos. Devia ter uns 6. Que é década de 90, você é 91, né? Não, 6 não digo, porque senão minha prima teria 5, mas uns 7, 8, não acho. Porra, era pra dar parabéns pra esse moleque, cara. Porra, matou ali um Mozart! Um projetista. Tudo bem. Tá, amor. Eu ia falar um projetista de Tamagotchi. Mas vai com o Mozart. Tem algum Mozart que projeta o Tamagotchi. Pode até ser. Mas eu sei o que você precisa, Gabriel. Ok. Parabéns. Ah, muito bem essa história aí de Gabriel Asmar que eu quis reviver. Emocionante. Emocionante aí. De uma história de uma tia demente, né? Sim. E você, Wesley Zob, que história você gostaria de reviver? Não gostaria de revivê-la, gostaria de explicá-la. Ou diferente, porque tem pessoas que me julgam nessa podosfera. Não me faça colocar cartas na mesa aqui, Wesley Zob. Tem pessoas que só fale de coisas que vão pro ar. Não sei se vai pro ar mais, espero que vá. Explicar... Que eu não sou talarico. A piada. Ah, achei que era a piada do quebra-cabeça. Não! Achei que de novo você ia trazer essa merda aqui. Não, do quebra-cabeça já não tem mais graça. Ou pelo menos, não aqui nesse podcast. É como se já tivesse algum Já dia. Teve graça. Aqui acho que nunca mesmo. Não, é a história do talarico. A história, se eu não me engano, foi no episódio de Conquistas e Foras. Felipe Boga veio aqui de convidado e a gente contou. Algumas histórias de conquistas e foras, o Gabriel só de conquistas. Daí, um dos foras que eu tomei na minha vida foi que eu chavecava uma recepcionista, no qual era um cliente comprometida. Que eu atendia. Comprometida, mas até aí eu não sabia. Tanto é que eu nem conhecia o namorado dela e tal, então não tinha como eu saber. Chavequei ela pra gente sair, ela falou, eu não posso porque eu namoro. Eu falei, tudo bem. Então, toda vez que eu ia atender lá, o que eu falava? E aí? Todo mês. Toda semana. Que seja. Daí eu chegava lá, e aí, tá namorando? Ela, tô namorando. Beleza. Não falava mais nada, era uma pergunta. Tá laricando. Não, sem talaricagem. Só uma pergunta. Mas, o seu namoro está bem? É isso. Talaricando. Não é talaricando. Deixa eu colocar o conceito, Wesley Zob. Talarico é aquele que chaveca a mulher comprometida. A mulher do amigo. Não. A mulher comprometida. Comprometida. Não, então vamos nessa. Não, calma. A mulher comprometida. Calma. Vamos nessa, vamos nessa. A mulher comprometida. Tá. Fura-olho é aquele que pega a mulher comprometida. Tá. Quero deixar bem claro aqui. Não, tudo bem. Mas eu nem chavecando estava. Eu estava perguntando como estava a vida dele no namoro, tudo bem? Não, Wesley, não. Só me faltava essa. Não. Vocês no sabem que é. No 120º episódio aqui. 120º. O cara vem querer pagar uma de santinho agora, não, Gabriel Asmar. Vocês sabem que é verdade. Não. Vocês sabem. Gabriel Asmar. No fundo do coração vocês, não. Vocês sabem você que eu estou falando a verdade. Você tava preocupado com o cara, então, é isso? Não, perguntando da vida dela. Tomara que esteja bem, que eu quero esse cara feliz. É isso que você tava pensando. Não, eu estava perguntando, tá tudo bem com você? E aí, o namoro tá bem? Tudo bem. É isso. E aí, namorando? Você me desafia muito. Olha, conheço outra denominação pra uma coisa que você tá tentando falar que fez. Qual que é? Vinagrando. Não é, também. Temperando. Não, é aquele cara que fica temperando. Daí vem outro cara e pega. Mas você não fez isso. Ela já estava sendo pega. Exato. Então você só pergunta se tá tudo... Eita, pega! Você só pergunta, você só tá como, acompanhando como está o status. Muito preocupado com a vida da pessoa. Exato, pô. Daí até um dia que ela chegou pra mim e falou, não estou mais namorando. Aí você já foi abrindo o zíper. Não, daí eu cheguei e falei, então... Agora dá certo, né? Agora dá pra sair, mas talvez eu não falei dessa forma. Tá. Daí ela falou, porque agora estou noiva, entendeu? Então ela fez uma pegadola comigo, eu sou a vítima dessa história. E vocês me chamam de talarico. Eu acho que em qualquer circunstância, qualquer momento da história, em qualquer país, se Wesley Zop e vítima... Estão associados? Não, isso só pode estar... Vocês sabem que é verdade. Vocês muito querem bem. Aqui apenas... Então você não é talarico. Não sou. Então tá bom. É isso. Tá bom. É isso. E a história do talarico vem dessa história. É a calúnia. Eu acho que a gente foi injusto. Eu acho que talvez esse tribunal, conhecido como o tribunal com mais duras penas a talaricos, e o tribunal imparcial, mais justo imparcial tenha falhado, Gabriel Osborne. Talvez, Acontece. Assim como falhamos quando eu e um amigo meu, Gabriel Osmar, fomos comer um lanche que aqui na cidade era o único lanche feito com pão de queijo. O lanche era feito, o pão era pão de queijo. Em vez do cara usar um pão convencional, ele usava pão de queijo. Exato. Pão com massa de pão de queijo. Isso. Exato. Daí recheava com linguiça. Vinagrete. Você já foi lá? Hambúrguer. Você já foi lá? Não? Fui lá. Fui com o senhor. Ah, comigo? Fui com você. E eu estava com um amigo meu, a gente já frequentava lá, que era bem perto de onde eu morava. E daí, esse amigo que a gente vai chamar de Wesley. Aqui não sou eu. Não. Sim. Wesley Zusa. Ele falava, eu acho que conheço esse lancheiro aí, mas não sei de onde. Falei, deve ser coisa da sua cabeça. E o cara um dia fazendo o nosso lanche ali, a gente conversando, fazendo um chorume ao vivo ali pra ele. Esse cara olha pra ele e fala, você não é o Wesley? Não, o lancheiro falou pra mim. Wesley. Exato. Wesley. É que ele tinha língua presa. Wesley. Você não é o Wesley? O Wesley na hora falou, sim, sou eu. Cara, você comeu minha namorada. Nessa hora você joga uma bomba ninja e sai fora. Cara, diz... Mas o Ganso... Não. Quer dizer, me contaram. Me contaram. Que o Ganso ficou comendo o lanche quietinho ali. Porra, é agora, hein? Ele ficou tipo, comendo pipoca ali. Finalmente. Começou ali na cabeça dele tocar o tema do Rock Balboa. Mas o Wesley ficou... Wesley ficou... Miudinho. De todas as cores possíveis na hora dele. Não, acho que não. Você tá me confundindo. Acho que você tá comendo a mulher errada. E o cara falou, não, seu Wesley, que a gente foi lá na Porteira Paulista. É um risca-faca que tem aqui na região. Minha namorada era Milena e você comia minha namorada. Você tá falando da Milena, 1,65m? Tatuagem de borboleta na menina. Peito médio. Chupa bem. Tem uma pinta na bunda. Ele é essa mesmo, eu não sei. Não sei o que é. Não, palavras ideia, do lancheiro. Não, você comia minha namorada, ela era uma vagabunda. Teve uma vez que eu quase esfaqueei ela por causa disso. Aí eu... Eita, porra, é agora! o Gus queria a morte! Eita, pega! Eita, pega! O Gus queria a morte do Wesley. Nossa, eu falei, agora que vai ser. Finalmente, pensei. Falei, Deus é justo, hein, que agora. E isso, o cara com a facona lá cortando os lanches. Então, teve uma vez que eu quase esfaqueei. Do Wesley, não, acho que você tá me confundindo, porque a gente andava numa galera, não sei o que lá. Deve ter sido um tal de fofão. Cara, eu sei que o Wesley. Bateu o lanche dele no liquidificador, tomou. Não, mas nem mastigou, né? Nem mastigou. Desceu feito comprimido, né? Chuchou a garganta. Depois da boca já tirou do cu, já. Já caga ali mesmo. Já dava pra revender, né? Cara, a gente foi embora dali rapidão, o bicho suando, igual a leitura. E ele constatou, realmente, eu comi a namorada desse cara, porra. E aí o cara ainda pagou a conta dele lá na Porteira Paulista. Mas, Gabriel Osmar, eu penso que eu devo estar errado no meu julgamento. Eu penso que nenhuma vez esse tribunal falhou, mas talvez dessa contra o Wesley Zov. Tá errado. Talvez estejamos errados. Você fala de uma maneira como se o Wesley, esse cara que você contou aí, soubesse que ela namorava. Ah, não vem não. Entendeu? Ah, Wesley Zop. Digo Wesley Zop. Lembrando que esse Wesley ficou com medo porque o cara era muito maior que ele e usava uma faca. Exato, né? Não, lógico. Se fosse um recém-nascido, você não teria medo. Claro que não. Tinha sido talaricado. Não, e o cara falou que ficou preso um mês. Lembrando que o Wesley Zop teve medo porque ele estava errado. Oh, por isso que o Douglas teve que mudar de casa. Então. Exato. Não, depois o lancheiro dele acabou, porque só nós consumíamos ali. Só a gente, Alan. E óbvio que depois dessa, não voltamos. O Wesley quer dizer, eu não voltei, não sei se o Douglas voltou. O Wesley teve medo de voltar lá porque soube dessa história. Sim, sim. Tinha um nome parecido. Ele não vai em lugar, cara, que é ex-presidiário. Mas não. Eu tenho esse preconceito. Ele acha que bandido bom é bandido morto. E que calúnia. Talarico bom é talarico vivo, né? Quero te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é um paraíso, onde contigo eu queria estar. Ai, quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. 2017 tivemos uma visita de vários... Foi legal pra caramba, hein? ...podcasts aqui, foi legal, foi incrível. E, sacudindo aqui, como diria a vó do Gabriel, teve vários concorrentes aqui, mas o grande campeão de melhor podcast convidado, com 21,9% dos votos... Recebendo pela segunda vez um Choro Moscar aqui. Os Losticos! Okay. Episódio 118! Que da hora, bicho! Eu acho... Marmelada. Marmelada. Mas é que tudo que os Losticos ganham é roubado. É, exato. Os caras são em 8 integrantes, acho que ficou mandando fake aí. Mas é engraçado que o Pino falou que veio pra defender o título. Falou, vim pra defender meu título novamente e realmente... Eu acho que eles foram espertos, jogaram com o manual debaixo do braço. Mas vai. Foi um episódio que tava mais na memória do público aí. Eu acho que... Essa vitória tem um pino de verdade. O Estalagem Nerd fez campanha aí, tudo, lançou nas mídias, mas não lançou. Foi possível bater os mexicanos. Mexicanos, tudo que eles invadem, os caras... Joga tequila, né? Joga pimenta no olho dos outros. Por isso Estados Unidos tá do jeito que tá, por causa dos mexicanos. Exato. O próximo prêmio, então, o melhor supergrupo de podcasters convidados. Onde tivemos várias indicações aqui, mas com 27,1% dos votos. Opa! Disputado. Puxado, hein? Episódio 111, o melhor site pornô do mundo! Ok! Mas peraí, isso daí foi do Podosfera Unida. Podosfera Unida. Um prêmio pra Podosfera Unida aí, organizado foi por fora. Leozinho, Tainê, Matheus Mantoan e vários outros aí, onde tivemos vários podcasters discutindo aqui sobre qual site era melhor, Pornhub, Xvideos ou RedTube. Então tivemos essa premiação aí mundial para a Podosfera Unida. Um projeto que... Vamos manter. Eu sou fã desse projeto, ajuda muito o Chorume. Fiquei chateado? Fiquei. Por quê? Mas não por ele ter sido ganhador, mas pela disputa ali dos sites não ter entrado o blog do Juquinho. Fiquei chateado. Mas é que o blog do Juquinha... É acima, né? Entra pra variedade. Ah, né? Porque sim. Não é só pornografia que tem ali. Apesar de 99% do conteúdo ser pornografia, ele também escreve algumas piadas. Sim. Abrindo o saquinho de lixo aqui com o prêmio de melhor anedota estilo Ari Toledo. Um prêmio muito esperado. Que mantém as tradições da família brasileira. Exato. Os indicados são Gabriel Asbar. Esse eu conheço. No episódio 106, Reforma Escolar, falou que não era uma bala religiosa. Era uma bala larga. Citando uma marca de vodka. Citando uma marca de vodka. Anderson Negão, que comentou, se você ver um trator, acelera. Acelera muito. Que até hoje eu não entendi isso aí. E que daí você passa o trator. Exato. Diz ele que era uma piada. É, muito conhecido. Eu não faço ideia de como usar isso aí. Lembrando que as piadas estilo Ari Toledo se encaixam essas piadas com trocadilhos, as piadas prontas. Não necessariamente que a gente inventou, mas que conseguiu dar aquela encaixada. Encaixou bem. Foi trocadilho do Caribe. É aquela piada que o passe é mais bonito que o gol. Sim, é. O Wesley Zop, numa leitura de e-mails, onde eu falei o próximo e-mail é de Gustavo Viana, e ele comentou, ele viu quem? Com zero votos. Eu competindo aí, eu falando de uma guria no episódio de 117, Salto Alto. Sim. Falando que uma guria descobriu que dava pra juntar o útero ao agradável e por isso ela estava dando que nem louca. Exato. Então, o útero excelente. Ao não, agradável. Acho que é essa que ganhou. Espero que sim. Com 30,9% dos votos. Acreditando que a piada do Wesley ainda teve voto. Tem gente que é cego, né, cara? Não, tinha 4 concorrentes, 30%. Acho que dividiu em 3. Né? É claro, porra, eu não fui votado. Gustavo votou nessa. Com 30... Talvez, você e o Gustavo. Com 30,9%... É uma bala religiosa e não uma bala laica. Gabriel! Essa me surpreendeu, porque eu achei que o útero agradável que ia ganhar. Claro, mas acho que foi mais surpreendente, cara. Foi. É porque essa foi surpreendente pra mim! Não, o encaixe. Terceiro ano consecutivo que ele leva. Maior de Toledo, Gabriel Asmar é uma máquina. Esse cara é bom. Eu acho que, porra, eu votei em mim nessa, você bem. Eu votei em você também. Porque eu acho que a minha foi boa, mas você, foi boa. Tirar água de uma lagoa é fácil, mas o cara tirou água do deserto. Tirar água de pedra, meu. Porque ninguém espera alguém falando de uma bala lá e que ele mete uma bala religiosa, né, cara? Realmente. Que é isso. Você tira às vezes você abastece uma população com água da lagoa, mas às vezes você tira um copo de água do deserto. E salva uma vida. Parabéns, Gabriel Asmar. Obrigado, e queria dizer... É o representante das piadas estilo Ari Toledo. Eu queria dizer que esse é meu ano. Tem razão. Pô, parabéns. Parabéns, cara. É um prêmio que eu almejo ainda, Gabriel Asmar, o próximo ano. Saiba que eu lutarei fundo. Não, queria dizer que eu não preciso mais de nada pra ter meu ano completo. Me senti realizado. Estou realizado. Você, dentro da sua profissão... Dentro da minha profissão, ganhei 3 prêmios já. Exato. Exato. É sucesso. Queria dizer que já fui ao Egito. Ah, Tutankhamon. Já conversei com a Dani. Porra, mas da Dani foi foda mesmo. E já falei sobre religião. Então, estamos aí. Muito bem. Você aborda vários. O que esperar para 2018? É realmente não, o cara, é surpreendente. O cara que tira da onde não tem, né, cara? É verdade. Porra. Outro prêmio bem conceituado aqui no Chorume: o melhor jargão estabelecido. Uma disputa aqui também. Acirrada. Foi acirrada? Não sei em números, mas... pelo menos em significado. Ah, tá. Em significado, sim. Você tinha Gabriel Asbar com 2017 é o meu ano. Wesley Zop com Aijão. Como sim. É, seu... Anjão. Um belo jargão. Ai, jargão. O jargão dele. Eu com cu de camelo. E Anderson Negão com seu Fala Negrada. Muito bem. Começou em 2017 também. Podia estar concorrendo como integrante, mas faltou e é substituto. Com 48,1% dos acertada, votos. Acertada, bicho. O melhor jargão estabelecido em 2017 na podosfera. Na podosfera. Está na boca do povo. A ser batido! Ai, João! Porra, Wesley Zop aí, uma vitória esmagadora sobre nós mortais, 48,1% dos votos. Queria dizer que no meu ano, ele diz... Saudou a negrada e enfiou no cu do caminhão. Um belo do Aijão. Exato. Parabéns. Agora é domínio popular. Amigo. Parabéns, Wesley Zop. Muito obrigado, muito obrigado. Está... É cultura brasileira isso daí. Da ONU vai registrar como coisa do povo brasileiro. Tomara. Vai tombar como patrimônio imaterial. Então agora faltando três prêmios, os três mais esperados que são... O e-mail mais engraçado. Ah, que vai ter prêmio. Todos vão ter prêmio, são três prêmios. Não seja burro. Todos vão ter prêmio? É todo prêmio. Mundo ganha prêmio. É, né? Tudo. Ah, choro mosca. Esse vai ser o do... Tem que explicar pra ele esse de novo o que é choro mosca. Esse vai ganhar a caneca. Ele tá comemorando aí, mas nem sabe o que é choro mosca. Mas que era aquele negão de pinto branco? Que você... Já tava caduco, já tá caduco. Esse vai ganhar a caneca, tá. Caralho. Melhor episódio de 2017 e melhor chorumer. Muito bem, antes então, aí, pra encerrar, esse ano a gente fez um negócio diferente. Tinha ali um espaço para que os ouvintes deixassem comentários ali sobre o Choro Moscar, ali uma mensagem de apoio, de paz. E aí eu amor, esperança. Vou ler. Eu vou falar a verdade, eu não deixei não. Ainda bem. Mas antes de você falar esses recados dos votantes, dos eleitores, tem uma explicação que eu queria dar sobre a vinheta que muita gente... Pergunta. Me para na rua, às vezes bate na minha casa, bate na minha mãe, às vezes para saber, picha o muro da minha casa, mandam recados inbox, tweets, mandam nudes com escrito no corpo a pergunta, que é, na nossa vinheta fala, ovelhas estupradoras do quê? Ovelhas estupradoras de lobos. Óbvio. É isso, pô. Ovelhas se juntam pra estuprar lobo. Claro. É mais uma revolução. Oprimir os opressores. Exato. E o oprimido, quando vira opressor, é muito pior. Exato. Vai e estupra. É. Então vamos ler algumas mensagens aqui. Por favor. Deixadas. São todas lindas, obrigado por todos. Tivemos vários aijãos, vários cu de camelos. É, então o Eduardo aqui deixou, sim, votei no Anderson Negão pelo sistema de cotas e pra garantir que ninguém ficaria sem voto. Eu acho importante. Gostei. Conscientização, né, ajudar aí o pessoal. O Gleibson Gregório aí, que foi nosso esmoleiro, inclusive, o GG. Escreveu, é o pior é escolher uma opção numa lista de onde todas são excelentes. Pior ainda na hora de escolher o Chorumer, todos são fantásticos, até o Negão, ainda que substituto. E que continuou sendo substituto. Exato, a gente tentou ajudar aí. Jerônimo mandou, muito obrigado por fazerem o meu 2017 mais lamentável. Continuem assim, em breve vou adquirir uma linda caneca do Chorume e quero um autógrafo anal de todos. Anal? Pô, tá mais difícil dar autógrafo. Mas... Jerônimo! Jonathan First escreveu aí, continuem com um ótimo trabalho. Matheus de Marque mandou: quando sair um episódio de drogas, vou mandar um caminhão de cajuzinho e travestis anões pra vocês. Forte abraço. Com travesti anão, a melhor coisa é cajuzinho mesmo. Thainê Souza também mandou: vocês são fodas, fico muito feliz com esse tanto de coisa massa que o Choruminho tá vivendo, vocês merecem tudo isso, beijo no cóccix de vocês. Ela, dá até uma arrepio, né? Aquele beijo com aquela lambidinha no fim. É, aquela linguadinha. Né? Eu que tenho o cóccix peludo, parecendo um rabo de coelho ali, não sinto muito, vai. Pedro Henrique da Silva falou: faltou o e-mail daquele cara que ia transar e pediu pro amigo gravar umas músicas pra usar de trilha sonora. Esse e-mail foi de 2016, foi do Davi lá, mas foi de 2016, um excelente e-mail, diga-se de passagem. Igor Barden mandou aqui Independence Day, uma... Porra, talvez eu devesse ter entrado com essa piada. Não, mas acho que a pra do... Pra quebrar, Gabriel. Não, mas... juntar a útero agradável é melhor que Independence Day. Ítalo mandou aqui: podcast de verdade, podcast lindo, podcast perfeito, que nesse ano que vai entrar entre gostoso e com amor, tomara que o Ganso ganhe. Hashtag Team Ganso, porra, caralho. Tava tudo bom até torcer pro Ganso. Jean Carlos Saba Alves falou: fala, seus filhos da puta, eu deixo uma mensagem, se eu quiser, vocês não mandam em mim. Você não me manda. Tu não me manda. Tu não me manda. Leandro Dedono mandou: amo vocês. Pô, também te amo. Qual, Leandro? Leandro Dedono. Ah, ele ama as pessoas. William Henrique mandou: agradecer por todas as risadas e merdas que fizeram o meu 2017 um tanto melhor e que venha 2018, seus merdas. Independente da gente, vai vir 2018. Exato. Mas que venha. Rafael Gomes, aquele que bate nos outros e socorre, mandou aos detentores do chorume da internet brasileira um muito obrigado. Um agressor consciente. É. Leonardo Eix mandou aqui: vão se foder, seus filhos da puta. Ganso, pago o que me deve, seu mequetrefe desgraçado. Feliz Natal. Só pode ser aqui claramente um fake de Jânio Garcia. Me cobrando de novo. Jânio, seu desgraçado. Ele vai pagar. Eu vou pagar o Vai, agora. Igual ele pagou, falou... os passes. Isso, do... ele vai pagar o Gabriel. Daniel Marques mandou aqui: estou indignado, pois queria votar em todas as opções. Parabéns pelo podcast. Ele podia votar em todas as opções, só que só ia valer a última. É verdade. Natália Schirriff mandou: eu sei que 2017 é o ano do Asbar, mas o Nissi é um cuzão e eu sou rebelde. Então, olha, pô... nunca vi o tamanho do ânus do Nissin, mas... ela pode ser rebelde. Mas pelo fato dele ser gordo, talvez é um ânus grande. Talvez possível. Pode ser. Mas você sabe que tem uma teoria que gordo tem com pequeno, né? Como assim? Por isso que fica gordo. Caga pouco. O cara não caga muito. Senhor A mandou. Senhora. É, amo vocês. Sofia Tourinho, nossa querida Sofia. Escreveu: tinha mais coisas que o Zop disse. Por exemplo, o aceite. Mas espera aí. Mas o aceite não foi. O aceite não foi o Zop que disse. Ué? Não, espera aí. O aceite não foi o Zop. Coloca aí pra gente tirar esse... Ué, eu também agora fiquei na dúvida também. Muito bem, Wesley Zop. Esse é o seu momento de brilhar, cara. Talvez já parou pra pensar que a sua vida foi criada pra esse momento? Pra você unir essas duas almas. Peça com sua voz de radialista M pra Zord voltar para a namorar com Bianca. Antes de pedir, quero só dar um comentar algo. Exato. Então vou lançar pro Zord uma verdade universal. Todo mundo conhece isso. Já tá saindo com essa menina, ficando há um mês com ela e não quer admitir que tá namorando. Ele já tá namorando. Porque você tá ficando há 3 finais de semana com a mesma mina, você já é namoro, já cara. Já é um namoro. Ele só não quer colocar o título. Mas já é namoro. Já é namoro. Isso é a verdade talvez... que você jogou. É a verdade que eu joguei na cara dele. Zord, você já tá namorando. Ele precisa saber tá isso. Tá convencido. Cara. Não é uma coisa romântica isso que ela fez, pedir pra namorar um cara pelo chorume, não é uma coisa muito... Não. Mas olha o que ela ganhou. Mas é uma coisa humilhante. Ah, humilhante sim. Veja como ela se humilhou. É verdade. Aqui, isso. Reconheceu os seus erros pra mostrar, Jorge, que essa menina ainda, ela te ama. Que talvez a única pessoa do mundo que ame ele. Sim. Então, cara, então, Jorge, Aceite. Aceite o pedido de Bianca, cara. Aceite. Aceite. E outra coisa. Aceite. Eu posso falar uma coisa? Pode. Aceite. Aceite no seu ouvido. O Gabriel parece que ele levantou a mão e ele quer falar algo. Aceite. Só vou concluir com uma palavra. Aceite. Muita gente acha que Wesley Zop merece Choro Mosca. É, mas, cara, na verdade, ele fala coisas que a gente fala aqui. É. E se sobressai nas nossas costas. Ele recicla comentários, cara. Exato. Então, é isso. O povo brasileiro está sendo enganado por esse mequetrefe caluniador e talarico, filho da puta. Cagador de latas e um imparfóbico. Ela está ludibriada pelos encantos do Zop, não é a primeira nem a última pessoa. É o Zop, um autêntico sereião do oceano. Que encanta muita gente com o seu canto. Com o seu canto de cura. De tina. Então ela fala, fiquei com vergonha de votar no meu e-mail. O da Glaucia é bem mais legal. Uma boa disputa. O da Glaucia é foda mesmo. Foda. Eu vou falar aqui. Pagou R$500 pro show do escândalo. O Reinaldo escreveu aqui, escrevi sair correndo, pau no cu de quem tá... Não, pera aí, vamos pro próximo. Anderson Felipe. Olá, exímios degustadores de vara, porque vara vende. Boa boca, essa é a minha primeira contribuição para com esse podcast, que a princípio me pareceu uma grande merda, mas que no final, felizmente, me mostrou que era isso mesmo. Aí. Então, obrigado por todas as mensagens, infelizmente não dá pra ler todas aqui. Vamos, então, para os três prêmios que faltam. O prêmio de e-mail mais engraçado. Que também vai receber uma caneta. Que também receberá uma Connector no ano que vem. Sim. Depois que voltarmos das férias. Em agosto. É ano que vem. É ano que vem. Então tudo bem. Vai ser num domingo. Tivemos aqui, talvez, a maior disputa aí. Eu acredito. Sim. Tínhamos concorrendo um e-mail de Glaucia Cruz, se fodendo no show do Paramore e do Skank. E lembrando que se fodendo não é um sinônimo de alto amor. Não. Não, não, não. É se dando mal. É. Tivemos Rair Gordinho, onde ele deu uma carona pra uma cremosa na sua motoneta, só que ao chegar numa ladeira, a moto não aguentava com os dois. Ao chegar em um aclive. E ele teve que pedir pra ela descer e ele foi de moto. E a menina subiu a ladeira a pé. Igual o Gabriel falou, o cara podia ter descido junto. É, empurrado a motoneta. Tivemos um e-mail de Sofia Tourinho aí, que se declarou para um padrinho comprometido. Pô, essa foi foda também. E tomou um tapa na cara. Na frente do casamento inteiro. E a eleita do padrinho estava lá na festa e meteu-lhe um tapão. Tivemos um e-mail do Guerrinha. Tivemos um e-mail de João Vax e seus problemas de ejaculação precoce. Excelente auxílio. Um pinto emocionado. Sim. Liana Taborda, que teve vergonha de peidar na frente do namorado. Aliás, na frente do ficante, no motel, foi peidar uma toalha. Só que o cara tava vendo, porque ela fez isso na frente de um espelho. Um vidro não tão opaco. Exato. E tivemos o Rafael Perutsolo, que contou que um amigo dele entupiu um vaso, desrosqueou a lâmpada, culparam uma menina. Ele foi lá... Ele foi o único que não zoou a menina. O único que defendeu a menina. Exato. E depois comeu ela com a cara própria... Cara, é gênio, bicho. O ganhador teve 17,5% dos votos. Foi bem apertado. O segundo teve 16,5%, os outros 15,8%, outros com bicho. 14,2%. Cara, foi disputadíssimo. Foi mais apertado que cu de gordo. Segundo uma teoria aí. Tô lançando aí pra 2018. Vamos ver se pega. Cara, isso já é um jargão, hein? Com 17,5% dos votos, o e-mail votado mais engraçado. De cara. Jair Gordinho abandonando a menina lá da ladeira, indo embora de motoneta. Parabéns, Jair! E esse, parabéns! Esse Jair tem cu pequeno. Foi apertado igual a votação. Muito bem! Porra! Eu confesso que votei no e-mail da Gláucia, porra. Eu acho que eu votei no da Gláucia. Faz-me rir muito. Não, ou eu votei no da Gláucia ou no da Cassandra, um dos dois. É bom. Né? Não, todos. Você imaginou um gordo descendo de uma motoneta? ele não desceu. Não, aliás, falando pra mim, não, desce aí. tá muito pesado. Não, e o cara gordo fica na moto. Ela que se sentiu a gorda. O excesso de peso era gostosa. Esses e-mails que foi uma contribuição aí dos próprios ouvintes que deram as dicas de quais e-mails deviam estar na página principal. Eu acho que ele devia buscar a néctar de motoneta. Né? Eu acho que é o mais justo, né? Próximo e penúltimo prêmio, melhor episódio de 2017. Concorrendo ao melhor episódio, você tinha o episódio 76, Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Muito bem. Episódio 89, Não Era Amor, Era Cilada. Oh, isso foi legal. E foi o que eu votei, confesso. Foi que você votou? Foi bom. Porque, pra mim, as histórias que o pessoal trouxeram ali foram excelentes. O Josué, né, cara? Nossa, a história tristeza, do Josué, bicho. Cara. O cara que queria saber o tamanho do sapato da menina que eu comi. Cara, se eu pudesse dar um prêmio em dinheiro do Chorume 2017, seria pro Josué, que pra mim, cara, dei muita risada aquele dia. Repor o que ele gastou com as apostilas. Instituto Nacional. Ah, é. Instituto Universal. Universal. Ah, o pessoal do podcast, eles estão em hiato agora, mas excelente. Eu gosto grandes muito, projetos. Eu gosto muito do pessoal ali. Conhecemos a Caldo, então é isso. Cara, pessoal tudo gente boa ali, cara. Eu fico até envergonhado de desistir perante pessoas tão gente boas e eu sendo um cuzão do jeito que eu sou. Mas foi um episódio excelente. Episódio 92, Manual do Jovem Cidadão de Bem. Episódio 98, Curradanha ou Stop, que já levou um prêmio aqui hoje. Episódio 100, Histórias de Casal. Porra, excelente esse episódio também. Com a Bianca e Danilo. Com o Zord. Episódio 105, o melhor filme pornô do universo. Pô, esse era um grande candidato. Episódio 107, As Mortes da Minha Vida. Também um episódio aí. Um episódio mais sério do show. Emocionante e diferente. Sim. Arriscado. A gente se arrisca, que a gente não faz as mesmas coisas, não. Tô devendo um e-mail desse episódio. Ah, é? Episódio 110, O Apocalipse Mendigo. Lembrando que O Apocalipse Mendigo, ano passado, ganhou. Sim, e que esse ano é a parte 2. É a parte 2, isso. Esse ano, com 20,5% dos votos, há um empate aqui entre dois episódios. Empate? Ok! Com 20,5% dos votos, vai um Choro Oscar duplo para os dois episódios. Episódio 98, Curradanha ou Stop, e episódio 110, O Apocalipse Mendigo, parte 2! Olha, cara, aí! Dois desempenhos memoráveis de Gabriel Asmar levando ao Choro Oscar 2017. Perante a isso, só devo perguntar aos dois presentes aqui. Vocês têm cu de porca? Aliás, eu até tenho mesmo. Mas por quê? Porque meu pó é de rosca! E esse cu apertado igual de gordo? Eu não esperava. Eu não esperava empate. Eu não esperava empate. É. Caramba, Curradão e o Stop foi... Genial. A grande revelação 2017. Um bom jogo. Ainda bem que agora a gente tem esse nicho aí, né? Exato. É nosso, a né? Gente que inventou. Cara, porra. E ele veio empatar com o Apocalipse Mendigo, que já era estabelecido, já tinha Choro Mosca. Sim, já tava fácil. O pessoal, né? Já esperava, já tinha um universo criado, foi foda. Porra, parabéns, hein, parabéns. Parabéns ao Gabriel. Parabéns. Não, seu vitorioso desses dois. E obrigado ao Febrino. Ah, sim. Detalhe, queria falar sobre o Apocalipse Mendigo aqui, tanto o 1 quanto o 2, o episódio 60 e o episódio 110, que ele é feito totalmente no improviso, é um jogo aqui, aliás, como 99% das coisas que é feito no Chorume, e ele é feito, não é, muita gente perguntar, foi um roteiro que vocês criaram, então eu venho com a história base, você vem com uma linha guia, e o resto é tudo o pessoal que vai criando aqui, adicionando, e... Vem com a linha guia, mas que a gente não sabe. Exato, né? Ninguém sabe nada, só eu sei, e eu também não sei se vai dar certo, porque sou totalmente pessoas alucinadas jogando, não se importando aí com o que acontece. Então, parabéns aos envolvidos. Então, vamos para ele. O prêmio mais aguardado. O prêmio que causou a bipolaridade nos ouvintes. Furor anal. O furor anal. Tivemos montagens. Tivemos... Teve de direita, teve de esquerda. Exato. Simpatizante. Tivemos aí o grupo que torcia para o Team Zop. Sim. Um grupo, você percebe, hein? Pouco escolarizado. As montagens um pouco... Os hiperfóbicos. As montagens com uma qualidade deixando a desejar. Fala a verdade, Ganso. Fala a verdade. Toda vez que mandava qualquer montagem lá, o Ganso, pô, tô emocionado, cara, tô emocionado. Eu fiquei emocionado porque eu gosto de ver o pessoal a fervendo. Cara. Pessoal fervendo com raiva, com ódio. Porque a gente fica aqui numa disputa mesmo. E não é o Choro Bosca. A gente quer ganhar. A gente claro, quer ganhar. É o prêmio da Podosfera. Quem não quer ganhar? O que me deixou mais feliz foi o tanto de tempo gasto ali com o Chorume. Exato. Sim, sim. Então, várias montagens. Gabriel se declarando que estava no meu time e depois juntamos todos contra Zop, não vote Zop, entidades da podosfera brasileira, ouvintes nossos, mandando aí a real de não vote Zop no último episódio. Mandando a real de Team Zop, isso não, sim. Você sabe que teve, você sabe que eram os honestos ali. Sim, agredi a mãe do Ganso, agredi. Sim, faz parte. Mandando cocô por CD, cara. Foi de louco. Foi até uma boa ideia, hein? Não sei quem foi de vocês aí, não. Cocô mas... na caixa de correio, né? Genial quem faz isso. Tem um cego lá da Zona Leste de São Paulo que tá que fazendo. Faz isso dele, mas só faz na dele. Sinceramente, eu votei em mim. Não sou humilde igual Sofia Tourinho, não. Sinceramente, eu tava torcendo pro Ganso, mas... Tinha que votar em mim pra ter um voto, pelo menos. Não, se você votou em você, teve dois votos. Você votou no Gabriel. Eu votei no Gabriel. E Anderson Negão, votou em quem será? Dele não, mesmo? Votou que não. Ele, no cone. Ele é cuzão. Não, votou na puta que pariu. Estão prontos? Será que chegou a tríplice coroa? Ou será que batemos o suíno preguiçoso, Gabriel Azar? Suíno! O homem! O ano inteiro chamando de leitão, agora suíno. Não vem com o essa. Porcão! Não. É, o porcão leitão, acomodado! É leitão! O será, cara que grava e relaxa! Será que o cara que vai nas nossas costas aqui? O a cara gente que cria coisas pra ele! Conquista ouvintes na reciclagem! O cara que fez 2 anos bons, é verdade, mas vive do passado? Ou será que deram a chance aí pra quem realmente merece, Gabriel? Vocês são hipócritas. Vocês são dois bosta. Ou será são? Que rasgaremos na pica essa camiseta dele escrita Tríplice Coroa? Então, com uma vitória de 46% para aqui o time, pariu. Não vote Zop, eu, filha da puta! Aqui não, Zop! Aqui não, Zop! Aqui não! Aqui não, filha da puta! Dessa vez não! É uma vitória pro povo brasileiro e pro povo também! Eu, como representante do povo, fico muito feliz. Necessitada, né? Uma vitória para o Chorume, uma vitória para a Podosfera. Uma vitória para a humildade, uma vitória para o trabalho. Exato. Calhordas. O trabalho braçal. Uma vitória para a não reciclagem de histórias. Parabéns a todos os envolvidos. Uma vitória pra cu sem nome. Hashtag depois do Arjão não fez mais nada. Só tenho uma coisa a dizer. Parabéns, galera. Parabéns. Obrigado. Realmente, obrigado. Não, realmente. Foi um bom ano do Ganso aí, tenho que admitir. Parabéns. Filha da puta, mas parabéns. E queria dizer que, mesmo não ganhando como melhor showroomer, porque eu sei que não ganharia mesmo, Nissin estava certo, porque foi meu ano. Porra, se ganhei, for... Ganhei com o Curradã em várias categorias. Exato, porra. Não, esse foi realmente o seu ano. Então foi a minha realização pessoal. E foi o que você mais acertou também. Não precisa chorar não, Wesley. Eu chorei, cara. Foi emocionante. Cara. A sua campanha foi boa também, foi boa. Mas o que não foi bom foi a participação sua durante o ano. Eu fico imaginando o tanto de ouvinte que tá com raiva de mim agora. Inclusive eu. Mas ganhei no Arjão. Ganhou. Já tô contente. Ganhou. Tô feliz, tô feliz. Sim. As pessoas que votaram em mim aí, agradeço. Eu agradeço o empenho. As pessoas que me falaram em inbox, no privado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, assim encerra o Choro Mosca 2017. Filha da puta! Quebramos a tríplice coroa, agora ele precisa ganhar mais três aí. Terminamos o ano de alma lavada. Sim, terminamos. E por que não de chuca feita? É, eu de alma cagada. Mas tô feliz com o Arjão, tá bom. Tá bom, tá porra, bom. Tá excelente. Porra, conseguiu o jargão, caralho. Sim. Porque disputar com cu de camelo, bicho. Chorume, a partir desse episódio, entra de recesso, teremos nossas férias, porém, no nosso feed vai sair coisa toda semana. Sim. Já vai ter o áudio do que foi falado lá na CCXP, vai ter alguns outros áudios menores. Então vai ter conteúdo toda semana. Acho que vai ter até mais. Talvez tenha mesmo. Voltamos aí a postar episódios regularmente dia 21 de janeiro. Então espero aí que todos os ouvintes estejam conosco. Já no novo formato. Já no novo formato. Gabriel Asbar, suas últimas palavras de 2017 com o microfone ligado no Chorume. Esse foi meu ano! Chupa Zop 075! E sim, estava certo. E sim, estava certo. Ai, que delícia. Ai, ai. Aproveita e fala nossas redes sociais. Pra você que quer nos acompanhar lá no Facebook e no Instagram, Lixo do Lixo. Você que quer dar uma tuitada ali, dar uma zoada no Zop que perdeu! No Twitter, @ Néctar do Lixo. No nosso grupo, né, no Facebook, Ouvintes Lameruxos. E é com você, Zop. Muito bem, Wesley Zop. Suas últimas palavras aí, com o microfone ligado no Chorume em 2017. Quero agradecer a todos os votos, quero parabenizar o Ganso, parabenizar o Gabriel. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês são fodas e têm um podcast foda. Parabéns. Os nossos outros contatos são o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Os grupos, tanto no Facebook como no Telegram, é Ouvintes Lameruxos. Tem o WhatsApp também, que é o DDD 19994955485. A cada 6 meses colocamos os áudios aqui. Obrigado a todos que acompanharam a gente esse ano. Obrigado aos novos ouvintes. Obrigado aos ouvintes que... Antigos. Antigos e aos que a gente conheceu pessoalmente, aos que... Ainda não conhecemos pessoalmente. Obrigado a todos. Feliz Natal, que já foi. E feliz Ano Novo, que vai ser. Muito obrigado a participação de vocês dois. Um abraço aí pro nosso substituto eterno, Anderson Negão, que perdeu uma chance. Ia ser integrante. Perdeu. Perdeu assim, isso. Exato. Em 2015, no primeiro Choro Mosca, a gente já falou aqui, contamos como a gente se conheceu. E contamos lá também que a gente faz um trabalho de humanização hospitalar. Hoje eu estou em recesso, mas pretendo voltar, mas Wesley Zop e Gabriel Asbar, todos os sábados, eles vão visitam hospitais usando a figura do Clau, A figura do palhaço. Cláudio. Figura do Cláudio. A máscara do Cláudio. Que é um bom palhaço. É, exato. A figura do palhaço. Então Wesley Zobb vai como Doutor Pintado, Gabriel como Doutor Buzina. Isso. Vão em hospitais diferentes. Sim. Mas todos aqui em Americana, fazendo parte do projeto Anjos da Alegria. E queria dizer aqui que esse ano vivi muito no hospital. Meu pai teve um problema de saúde, então 3 vezes por semana eu tinha que levar ele no hospital do Unicamp e passar lá horas para ser consultado, para ter um parecer médico. Então era horas de fila e um hospital muito grande e às vezes com pouquíssima humanização. Muito frio. Muito frio. Você tinha pessoas que muitas vezes esquecem que são humanos, dadas as circunstâncias que estão lá. Então as pessoas são depositadas em filas, às vezes ficam 2, 3 horas em filas, muitas vezes, como eu fiquei. E queria lembrar vocês do trabalho importante que é, às vezes não para o paciente, não somente para o paciente, mas também para as pessoas que acompanham lá, os acompanhantes dos pacientes, o quanto é legal ter um momento que você esquece que você está depositado ali e que você lembra que você é humano e por isso chama humanização. Que você esquece que é um número e passa a ser uma pessoa. Digamos. Exato. Ou que você é um diagnóstico. Né? Exato. Que você não é a sua doença, que você é mais do que aquilo ali, que você é uma pessoa que tem sonhos e várias coisas. E, infelizmente, nesse hospital eu não tive a humanização do palhaço, não pelo menos nos dias que eu ia, que era só segunda, quarta e sexta. Na Unicamp só é visitada a oncologia e de terça-feira à tarde. Então, mas consegui a humanização através dos senhores, porque muitas vezes eu ia pegar uma fila de 1 hora ali para marcar o retorno e colocava um chorume para ouvir. E realmente ria, colocava os antigos, que tem coisas que eu já não lembro mais, que a gente falou, e ria ali, muitas vezes, com o que a gente falava. Então, os senhores, mais uma vez ali, trouxeram ali um momento de alegria para mim, nesse trabalho também. E aí, então, queria lembrar também que não ouvia só o Chorume, não sou egocêntrico com esse ponto. Claro. Então, ouvia também outros podcasters ali também. Pô, eu nem quero citar nenhum com medo de esquecer, deixar algum de fora. Deixar algum de fora que foi tão importante ali pra ou mim. Ou falar algum que você nunca ouviu. Tesoura Cast, às vezes nem existe esse cara. Anota esse nome. Mas então, Tramela Cast. Tramela Cast. Eu quero deixar a todos os produtores de conteúdo que fazem o seu podcast aí e muitas vezes não encontram. Às vezes fala, eu faço isso aqui, mas é uma besteira. Mas você não sabe muitas vezes aonde está chegando a sua voz, aonde está chegando aí o seu conteúdo. E o seu conteúdo, a sua voz pode estar muito bem fazendo um trabalho, a uma pessoa ter momentos melhores do que ela teria se não tivesse. Então eu espero que em 2018 a gente ainda tenha mais conteúdos aí a serem produzidos. Assim como o trabalho voluntário no podcast, quando você descobre ou tem um retorno de alguém, um feedback, falando que foi importante na vida deles, aquilo lá te inspira a fazer ainda mais, né? Sim. E te inspira a fazer cada vez melhor. Então é gratificante conhecer o pessoal e receber o feedback. Então essa vai minha mensagem final para 2017 aí. Que o seu conteúdo continue sendo produzido, deixando as pessoas cada vez mais humanos. Pra encerrar, chupa Zop, filha da puta, talarico, desgraçado. Parabéns aos dois. Beijo, mano. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida como vida inteiramente livre e triunfante? O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer, um simples cantador das coisas do porão? Deus fez os cães da rua pra morder vocês, que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro,